Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Quando eu compro um jogo novo em folha, o mundo perde a importância, eu entro numa bolha. O vício me faz precisar platina, e até pegar os achievements não vou conseguir parar. Não vou deixar nenhum item pra trás, só um gamer hardcore sabe do que é capaz. Quando eu compro um jogo novo em folha, o mundo perde a importância e eu entro numa bolha. Mas o mundo à minha volta não para de rodar. Minha mãe, vó e papagaio não param de apurrinhar. O mundo à volta quer a minha atenção, mas eu preciso dizer que eu gosto é de tudo. Tudo pode acabar. Ninguém vai me tirar daqui. E de diversão. Esse jogo é minha. Só ele me faz sorrir. Toda sexta-feira. O mundo pode acabar. Ninguém vai me tirar daqui. Ouço o bar. Esse jogo é minha. Frente só. Só ele me faz sorrir. Diversão começando a sua centésima décima primeira edição! Aê! Olha o E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre os jogos mais populares, daqueles jogos que todo mundo que a gente conhece já jogou pelo menos uma vez. Jogos de tabuleiro! Ou Ludo Jogos, Ludo Shit, sei lá. Ludo Jogos. Adivinha quem não está aqui? O Ludo Babaca, exatamente. Chamar a gente chamou. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Lá de Vostok. O Mestre Splinter. Voltando depois de um hiato com direito a microfone novo, acabei de comprar. Lembre-se, crianças, quando vocês se depararem com leadership ou multilaser, não adianta pensar, é a mesma merda. O Senhor da Eternidade. Dois hotéis na Avenida Atlântica. Cara, vocês já pararam pra pensar que o jogo da vida é um jogo baseado na vida? Olha só, no jogo que é o tipo da vida. Tem sim isso, cara. O Daigo! É, como o único velho dessa porra, eu sou o único também que joga gamão. Nossa. Eu nem sei as regras de gamão. Cara, gamão você tem que tirar os círculos dos triângulos e botar em outros triângulos. Faz sentido, é você é tão velho quanto o outro, por isso que você sabe. Que a gente chama de velho. O Crush! Eu não sei jogar detetive, cara. Já vou falando que eu não entendo aquele jogo. Não é detetive, agora é Clue. Agora é Clue. Não seja por isso, agora é quem roubou o pedaço. É quem roubou o queijo, cara. Quem roubou meu bolo? E agora, diretamente dos buches do Barão de Lantier. Isso aí, é a sua melhor opção num sábado à noite. Barão de Lantier, sou eu. E é isso aí. Nessa semana nós vamos rolar o dadinho da vitória e andar quantas casas forem necessárias para alcançar a vitória. Nós vamos comprar hotéis, nós vamos girar roleta, nós vamos... O que mais tem? É andar com as pecinhas, tudo isso e muito mais. Depois dos e-mails. E-mails. Sejam bem-vindos a esta leitura de e-mails do Eu Gastei Tiagos, referente ao episódio 110. Aqui é o Ilapso e está aqui comigo a monitora. Diga oi, monitora. Olá, boa noite. Boa noite. Se você não estiver ouvindo à noite, o problema é seu. Primeiro e-mail é do Loop Infinito, que é o verdadeiro discípulo de José Saramago. Ele diz o seguinte: Senhor da Eternidade, foi mal ter confundido, vírgula. É você que fala Adora Halo e não Mestre Splinter, vírgula. E eu gosto muito da voz dizendo Senhor da Eternidade, ponto. Quanto aos erros de português do e-mail passado, peço desculpas, vírgula. Quando eu ouvi vocês lendo PC e abre aspas, cara, vírgula, como eu sou analfabeto, exclamação, hahaha, ponto, fecha aspas. E sobre ouvir os podcasts do trabalho, vírgula, eu passo o dia todo sentado programando, mereço uma distração às vezes, vírgula, hahaha, ponto. O Videogames Live foi muito bom mesmo. É o terceiro evento que vou e dessa vez consegui levar a minha namorada. Lembra daquele rapaz que a gente encontrou na fila? Não. Que gritou pra gente, não lembro. Um garoto tava de óculos, um garoto gritou pra gente, tava com a menina e com outro garoto de cabelo grande. Não. Era esse rapaz aqui. Era esse aqui. Ele se identificou. É o terceiro evento que vou e dessa vez consegui levar a minha namorada. Ela ficou chocada com a qualidade das músicas e me perguntou: isso é videogame mesmo? Interpreta a namorada dele. Isso é videogame mesmo? Achei muito interessante isso, pois as músicas chegaram em um patamar de qualidade muito elevado. Minha música favorita desse VGL foi do Skyrim, que ficou muito boa. O coral do municipal mandou muito bem nessa música. E foi muito engraçado ver o ninja inimigo, na saída, encenando como escorreu o suor masculino dos olhos dele na música de Journey. E os dois bêbados querendo angariar seguidores para a guilda de WoW. É, isso foi verdade. Chegou um cara assim e falou: pô, vocês jogam um jogo tal, cara? Eu tô querendo montar uma guilda. Pô, vocês estão com cara de que podiam ser do meu grupo. Uma curiosidade sobre o Tommy Talarico: ele é primo do Steve Tyler, vocalista do Aerosmith. Não sabe quem é Steve Tyler? Sabe quem é Liv Tyler? Aquela atriz. Sim, sim. Então, é a filha do Steve Tyler. É mesmo? Ou seja, aquele cara é primo da Liv Tyler, segundo grau. Que relevante. Agradeço ao Ninja Inimigo por ter recomendado em um podcast o jogo The Last Story para o Wii. O jogo é muito bom mesmo, porém parei-o momentaneamente. Eles, cara, acho que você sabe. Pois meu Xbox 360, não sei, as pessoas erram muito, advérbio, eu erro direto. Pois meu Xbox 360 chegou e comecei a jogar Street Fighter Cross Tekken. Abraços. Um abraço, Loop Finito. Tava lá na fila, falou com a gente, tava lá com o nosso amigo. Vou passar aqui pra monitora que ela vai ler o próximo e-mail. Fala, galera. Aqui é o Chacal Sniper e vou tentar passar um pouco das minhas impressões sobre o VGL. Participei do evento pela primeira vez este ano. Fiquei bastante satisfeito com o repertório apresentado. Quando tocaram Time's Scar, a música de abertura do Chrono Cross, é isso? Isso. Confesso que fiquei emocionado. Aliás, tenho que agradecer ao Ninja Inimigo. O que é isso? É o Pedro. Por ter tocado essa música diversas vezes neste último programa. O ponto alto da noite, no entanto, foi conhecer a galera do BFS. Baixo frente soco. Ah, tá. Está na VGL com... Quilherazos. Ludobardo e Lápis. Sim. Inimigo foi quase como assistir um disco ninja ao vivo. Pra quem gosta desses caras no podcast, posso dizer que eles ainda são mais divertidos pessoalmente, é verdade. Encontrar esses senhores foi um excelente prazer. Finalizando, gostaria de agradecer a quem? Ao Bruno. Bruno. Ao Quilherazos. Quilherazos aí? Que é o Bruno. Ah, pois se ele não tivesse se animado na última hora pra ir ao evento pela sétima vez, eu provavelmente não teria ido também. Porque esse show teve 7 vezes seguidas aqui no Rio. O cara até comentou. E o Bruno foi às 7. Nossa. Esse rapaz, o Chacal, foi aquele, quando a gente tava lá só nós dois, foi aquele que chegou lá e se apresentou, tava de camisa preta. Dele lembra. KVP. Eu fui na VGL do ano passado em Porto Alegre. Então, por exemplo, com sotaque gaúcho, né? Eu fui na VGL do ano passado em Porto Alegre. A única vez que teve aqui na minha cidade foi fora pra caralho. Tia. Sobre a participação das músicas... Não, sobre a repetição das músicas, eu acho que deve ser mesmo repetitivo mesmo. No início, quando vocês falaram desse aspecto, pensei que eles mudavam uma ou duas músicas por ano. Mas depois, quando vocês começaram a listar, me pareceu que houve bastantes mudanças até. Tia. No ano passado, em Poa, abriu com Street Fighter e o Blanca dando porrada em todo mundo. Castlevania foi a abertura do segundo ato. Tchê. Teve o WoW, que também não achei a mínima graça. WoW! WoW é aquele jogo que as meninas estão jogando de biquíni na Angra. Ah, lembro. Aquele que é o WoW. Teve Tetris, Ópera, Zelda, Medley de 25 anos, foda. Mario, com a Laura tocando a flauta. One Winged Angel, Chrono Trigger, Chrono Cross, muito foda. Foi a primeira vez que eu vi Time's Scar e Portal pra terminar. Joguei Portal depois do show só por causa da música. Faltou o mais importante, foi Sonic. Quase chorou no Sonic, bebê. Esse é uma lágrima. É lágrimas, e uma coisa que acho que só teve ano passado foi Pokémon. Teve esse ano também. Com direito ao lema da equipe Rocket em português. Teve também aqui. Parece que no primeiro show do Brasil, São Paulo, Rio, foi em inglês, mas alguém mandou o link pro Talarico e ele colocou em português. De fato, aqui no Rio tava em português. Não teve Mega Man, que é foda, nem Smash Bros. Também não gosto muito do jogo, mas a música é legal. Nem Sonic. Claro que teve. Mas pra ele não teve em Porto Alegre. Ah, poxa, que pena. Tá com pena dos gaúchos? Tô com pena dos gaúchos. Eu não, porque isso tem gaúchos. Não, mentira! Mentira, eu não falei isso. Caraca, eu não acredito que eu tô... tô vendo isso. Também demorei muito pra descobrir que todas as mulheres que tocavam flauta e cantavam eram a mesma pessoa. Aquela menina que cantava de vez em quando é a mesma que tocava flauta, era uma garota só. Caraca! Eu fui descobrir isso. Eu não tinha percebido. Ela trocava de roupa. Ok, isso passava por mais de uma pessoa. Não, acho que o cara tava prostituindo ela visualmente. Aí fazia ela trocar de roupa, tipo a apresentadora de Video Music Awards da MTV. Abraço, KVPA. Um abraço pra você, rapaz. Não era diferente, era a mesma. Não era não, era diferente. Era a mesma garota. Ela mudava. Mudava a roupa. Não, ela mudava de feição, é possível. Mudava, fazer uma mutação na cara dela. É, mutação, não sei. Fazer uma cirurgia plástica, no intervalo. Fala, seus funkeiros. Esse aí é meio do Face. Aqui é o Face. Um dos caras do Estou Jogando, que encontrou com vocês com aqui no VGL, no Rio de Janeiro. Foi irado conhecer o Ninja Inimigo e Lapso, Killerazos e Ludobardo. Esse rapaz era um daqueles que estavam com camisa colorida? Junto? Ah, pode ser junto ou separado, tanto faz. Lembra aqueles três que estavam de camisa colorida, em tom de azul, logo que a gente entrou? Teve três garotos, você não lembra, né? Tinha três garotos, pessoal do Estou Jogando, lá o Face, Caio e... Desculpa, esqueci o nome do outro, mas vocês são muito legais, cara. Quanto ao show em si, achei bem legal, já que eu nunca havia ido. Mas vi que a opinião de muita gente era pra... Abre aspas. Mas vi que a opinião de muita gente que não foi, vírgula. Era pra que ir, já que fui no ano anterior, cara. Mas vi que a opinião de muita gente era que não foi... Essa vírgula estragou tudo. Era pra que ir, já que fui no ano anterior. É, tá querendo dizer que o pessoal fala, eu já fui antes, não vou de novo, não. Essa vírgula estragou a frase. Quanto ao Tommy Talarico, eu pensava também que a maioria das músicas ele estaria tocando. Mas ele fez o papel de um apresentador de domingo ali, só que tocou algumas músicas. Em relação ao repertório, eu acho... Foda eles cheirarem músicas. Eu não precisava falar, eu falei pra você não fazer falar palavrão. Tá, bom, enfim, foi. Eles cheiraram músicas com Mario, Zelda, Pokémon, etc. Por mais que sejam músicas que quem já foi tá cansado de ouvir, quem vai a primeira vez quer ouvir elas. Quer ouvi-las. Acho que o difícil aí é equilibrar para fazer um repertório que agrade quem nunca foi ao show e a galera que vai a todos os anos. E bora marcar esse Baixo Frente Pizza logo, hein? Baixo Frente Pizza! Vou dar um abraço também para você, pessoal de Estou Jogando, .com.br. Gente, bando de gente fina. Galera maneira. Vamos comer pizza, porque pizza é saúde. Só que não. Dorecos, fala galera funkeira maldita, mas muito querida por esse que vos escreve. Gente, só passei pra dizer que eu tava lá na Videogames Live São Paulo, que eu, na minha vaga esperança de que rolasse uma reviravolta no espaço-tempo e o universo permitisse, procurei por vocês lá. É, meus caros amigos, eu fui lá e procurei nas mesas 115 e 117. Era 105, cara, não era nem 115, se ia errar. É, mas a 117 de fato era nossa. Risos, mas aqui as coisas não rolaram assim. Azar no meu, né? Não encontrei com a galera do podcast, mas nem por isso deixei de gritar Black Onyx lá. Acabei ficando espantado, pois obtive resposta. Olha só que coisa maravilhosa. Mas por mais que tenha procurado o tímido que respondeu perto de mim, não pude encontrá-lo. Vai ver quando essa pessoa se apercebeu da minha condição e de meus amigos, um pouco alcoolizada, decidiu que se apresentar seria uma má ideia. Eu não o culpo. Não bebo, galera. Faz muito mal. A saúde. Achei muito legal saber que não é impossível encontrar um leitor barra ouvinte de vocês. Eu também tô muito feliz. Os meninos barra meninas do BFS estão crescendo e aparecendo, hein? Tem as meninas, amor, aqui, ó. A Isabel ali, ó. Essa foto aí. Isabel, a Ninja Inimiga, a Debs grava com a gente de vez em quando. A Bebs não tem aí. A Bebs grava com a gente também de vez em quando, ó. Aqui, ó. As meninas. Ó, a Bebs, essa aqui, lá de Brasília. Elas gravam com a gente. São nossas amigas. Você. Você pode também. Coisa melosa. Gostaria de escrever pra vocês a continuação das minhas crônicas de fliperama barra locadora de games. Contei um pedaço dessas histórias um tempo atrás, acho que foi a Bebs, eu e Lapso que leram, mas estou com um tempo muito apertado. Se a leitura dos contos bizarros de diversões eletrônicas e afins não sair nessa semana, acho que consigo mandar na outra. É, mandem e-mails com suas histórias de fliperama, locadora, etc, que nós vamos fazer um programa lendo as histórias da galera. Peço desculpas ao Ilapso e à Musa, caso este e-mail seja lido no cast, pela péssima gramática e a edição desleixada. Culpa minha, afinal só escrevo alguma coisa quando escrevo pra vocês. Bom, galera, como eu disse, o cast está muito bom, vocês são muito fodásticos e quer saber? Chega dessa babação de ovo e úteros. Ah, tá. Espero que role aquele encontro pra pizzas de diversão e que eu seja convidado. Está convidado? E que tenha Dilmas suficientes para ir ao Rio encontrar com a galera. Abraços em vossos traseiros. Não, onde que tá o PS? Ah, mas eu tenho que ler o PS. É ele que tá falando, não sou eu. Puta que pariu, acabei de ver as fotos da musa. Que ouvinte barra leitura gostosa, hein? Chapinha boa de corpo mesmo. Eu não sei como é que o pessoal acha que a menina é japonesa. Não dá pra ver a cara dela? É, eu também não vi. Mas você acha que é japonesa? Não sei. É branquinha. Ah, mas... Né? Pode ser, é, né? Não quer dizer que seja japonesa, né? Eu não sei de onde tiraram isso. É. Pode, né? Você com certeza viu. Eu vou te mostrar aqui enquanto a gente lê o próximo e-mail. Vai lendo o próximo e-mail que eu vou abrindo as fotos aqui. Fala baixo frente socadores. Fala baixo frente socadores. É baixo frente soco, né? Aí quem é do baixo frente soco é um baixo frente socador. Ah, é? É. Podia ser pior, né? Eu acho que pior que isso não dá. Ah, dá. Baixo frente socadores. Beleza. Aqui é o Strafer, é isso? Strafer. É, eu sempre falei Strafer, ele nunca reclamou. Então finge que é. Strafer de Cuiabá. Fala. É pra ler o de cima, não é pra ver o de baixo, não. As fotos vão ficar passando aqui e você vai lendo no monitor de cima. Como de costume, ótimo podcast, muito conteúdo. Pena que o Ninja Inimigo e o Ludobardo não foram VG. Cara. Tá vendo como foto de mulher hipnotiza as pessoas? Ó, vendo? Eu vou parar de mostrar. É coisa feia. Pronto, pode falar. Pena que o Ninja Inimigo e o Ludobardo que foram ao VGL e não participaram. Um dos meus objetivos no ano era ir ao VGL desse ano. Infelizmente não pude ir. E boa parte por não ter parceria dos Brothers para irmos em galera. Que, como falado no cast, torna a experiência muito melhor. E só com minha noiva não seria uma boa. Eu discordo, porque eu fui... Ah, mas eu fui com amigos também. Mas eu iria só com você. De repente levar sua noiva eu também acho que... Né? Não sei. Enfim. Não sei. Sendo que ela não tem quase nenhum contato com o mundo dos jogos. Jogos. Mas por pouco tempo. Coitado. Mas o principal motivo de não ir esse ano foi o fato de que decidimos nos casar esse ano. Mais precisamente dia 9 do 11, na próxima sexta. Então, parabéns ao Strafer, a galera lá do... Enfim, não sei porque eu falei galera, a noiva dele, na verdade, a família. Parabéns a todos os envolvidos. Aos dois, né? O VGL deve ser um evento incrível, relembrar através das músicas de momentos de nossa vida, principalmente da nossa infância, pois acredito que se baseia muito na nostalgia, como dito no cast. Verdade. E com relação às músicas, tenho certeza que uma das quais iria cair aquela lágrima masculina seria o tema de Chrono Cross, que indiquei no disco Ninja dos Ouvintes. E tentei entrar com ela naquele casamento, mas não vai ter jeito, é claro que não vai ter jeito. Quem disse que não? Claro que não. É bonita a música. Tema de videogame. E qual o problema? Eu não caso. No mais. Tá bom. Um pode ir lá, pode ir embora então. Deixa eu tô brincando. No mais, um abraço a todos e parabéns pelo ótimo trabalho. Não, parabéns a você pelo casamento. Enche o saco dela. Não tem motivo pra você não entrar na igreja com essa música. Não tem motivo nenhum, bebê. Todos os motivos. Não tem motivo nenhum. Eu não caso. Eu não casaria. Mas por quê? Qual o problema? Por que não? Se fosse a música do sei lá, do Bee Gees, aí podia. Podia, do Bee Gees podia. A do Roupa Nova podia. Não, no Roupa Nova não. Tá, mas no Bee Gees podia. E do jogo de videogame não pode. Não pode. Por que não? Não pode. Porque você vai entrar o quê? Sobre, sei lá, a música do Sonic? Eu vou te mostrar essa música então, você vai ver. Tá? É preconceituosa. O último e-mail aqui é do Bru Van Dijk, que desceu o malho aqui no nosso programa. Ele diz o seguinte: olá, prezados apresentadores do Baixo Frente Soco. Venho por meio deste e-mail expressar a minha opinião sobre o último episódio sobre a Video Games Live. Infelizmente, não gostei do episódio e acho que o tema poderia ser muito melhor aproveitado em forma de disco ninja, sapinho, clássico, erudito, ao invés da conversa de bar durante o happy hour. Os integrantes deste episódio passaram boa parte do tempo discutindo de forma aleatória e não objetiva sobre fatos do Videogames Live e, vírgula, como todo fã que vai 5 vezes ao mesmo show, ligaram o filtro do Comandante Cobra. Exemplo, 2 pontos. O repertório deles é bem repetitivo e limitado. Ou então, por que o italiano é pegador? Não sei se alguém falou isso, mas beleza. Não é só o Videogames Live que repete a rotina. Existem muitos shows em Las Vegas ou Broadway que estão em cartaz há anos e têm grande sucesso de público. Eu queria poder expressar em áudio essa cara que você tá fazendo de... Porra! Não, mas veja bem, Bruno Vandir, que esses espetáculos da Broadway ou de Las Vegas, precisa ver um Cirque du Soleil em Las Vegas. Tá? Todos os Cirque du Soleil em Las Vegas são a mesma coisa se você for 2 dias seguidos. Mas, pô, tem 8 Cirque du Soleil em Las Vegas. E você sabe, você espera que sejam iguais porque são espetáculos de teatro. Eles têm um repertório, uma rotina já pré-definida. Agora, um show de música, não. Você espera alguma variabilidade, né? O tipo de espetáculo, de fato, é diferente. Mas até concordo com você que a gente ligou o filtro do ódio. Isso... Você tem razão. E onde se relaciona o fato de alguém do VGL ser pegador ou bonita com jogos? Não sei. mas nós falamos disso. Esse é um podcast de jogos, eu quero ouvir sobre jogos. Se o tema abordado for músicas de jogos, que seja em forma de Disco Ninja. Sinceramente, se dependesse desse episódio, eu não iria no Video Games Live. E Killerazos, por favor, pare de falar do seu projeto Kratos / Conan. Se você quer ficar com o corpo definido, vá à academia. Ele tá indo todo dia. É, entre em contato com profissionais de nutrição e educadores físicos. Pare de beber cerveja. Aí tem que ver isso aí. É o Bruno. Oh, meu Deus. Pare de beber cerveja e tenha determinação que você consegue. Mas deixe o podcast longe disso. Estou cansado de ouvir você falando que quer ficar fortinho ou rasgado, como você mesmo disse. Peço desculpa se fui grosseiro e entendo que o tempo é uma variável determinante para esse podcast, pois todos nós, todos vocês, você também deve trabalhar, todos vocês trabalham e só executam essa tarefa como um hobby. Eu gosto muito do Baixo Frente Soco, vou continuar ouvindo sempre, e assim como todos os ouvintes, quero que o podcast cresça, para que vocês recebam a recompensa por tanto trabalho duro. Obrigado, vírgula, Bruno Van Dijk, observação 2 pontos. Que tal um podcast sobre Castlevania? Já está marcado. Muitos ouvintes já mostraram interesse, e pelo jeito, Daigo e o Negão Gostoso 74 mostram que entendem do assunto. Não, nós inclusive já remarcamos essa gravação, porque a gente não pôde gravar a primeira vez. Mas tá marcado e o de Castlevania vai sair. E você não foi grosseiro com a gente, não. Você foi grosseiro só com o Killerazos. Eu espero que quando ele virar o Kratos Conan, ficar forte pra caramba, ele não fique com ódio de você. Mas acho que não. Acabamos a leitura de e-mails por aqui. Enviem seus e-mails para eugostedejogos@baixofrentesoco.com. Dá lá um joinha no facebook.com/baixofrentesoco e sigam o nosso Twitter, twitter.com/baixofrentesoco. Até semana que vem. Manda um beijo, amor. Beijo. Um abraço pra todo mundo. Tchau. Discordar, só o Senhor da Eternidade, que é o cara que discorda, e eu convido a discordar, que eu discordo. Acho que, junto com cartas, o tipo de jogo mais popular que tem no mundo é o jogo de tabuleiro. Não é não, Senhor da Eternidade? Sexo. Não, é jogo de Facebook. Não, o problema é que tem jogo de tabuleiro. Farmville. Agora. Aham. Olha, mas quem conhece alguém que nunca jogou um jogo de tabuleiro? Seja sua avó, que mora no interior, numa fazenda, que nego tem que caçar o que comer. Eles já jogaram um joguinho de tabuleiro. Tem que ser um joguinho do Kama Sutra ali, que eles inventaram agora na hora pra rolar o dadinho da sacanagem. Todo mundo já jogou. Daigo, você conhece alguém que nunca jogou um jogo de tabuleiro? Bicho, se eu conheço é uma pessoa muito triste e ela nunca me disse isso pra não zoar ela. Então, Barão Dilantier, você que tava surpreso com essa afirmação, pareceu pelo menos, o que, que você acha dessa popularidade? Você percebeu, né? Meu silêncio é surpreendente. O que, que você acha dessa popularidade dos jogos de tabuleiro, assim? Esse negócio de que todo mundo, seja num dia normal, seja faltando luz, seja numa viagem, seja depois do sexo, por que um jogo de tabuleiro é uma opção tão divertida? Faltando luz? Eu acho que especialmente depois do sexo é uma opção bem divertida, porque ajuda você a não dormir, entendeu? Aí você tem uma pessoa ali pra te manter acordado e um jogo pra te manter de pé. Eu acho que é interessante. Mas eu passo... Opa! Dois, três! Ele tá lá em Nova York aí, deu essa merda aí. Ah, agora sim. Agora você tá me ouvindo? Porra. Agora sim. Então vamos lá. Seu raciocínio, pro Obzec. Fingindo que nada aconteceu, me explique. O que você acha da pergunta que eu te fiz há meia hora atrás? Meia hora atrás tá errado, desculpa, perdão. Eita, caramba. Não, meia hora atrás. A meia hora. Não, pode ser meia hora ou meia hora atrás. Ou meia hora atrás ou a meia hora, não pode ser a meia hora. Ele não falou a, ele falou meia hora atrás. Beleza, tá bom, não tem problema. Pode ser no período da eternidade também, mas porra, vamos lá. Não, pode ser. Entendi, esse é um podcast que leva muito a sério, né? Português, meu vídeo. Bastante. Não, tá certo, porque senão como é que a gente vai entender as regras dos jogos de tabuleiro? Exatamente. Mas eu não sei, eu me recordo bem, a sua pergunta era por que as maçãs não podem dar em laranjeira. Exatamente, só que com uma leve diferença na frase, que é mais ou menos assim. O que você acha que se deve à tamanha popularidade nos jogos? Por que eles são tão divertidos e cativam tão diferentes tipos de pessoas? Cara, porque primeiro, você não precisa de luz elétrica pra ele. Olha, entendeu? Só. Você então... pode usar independente de qualquer coisa. Segundo, porque ele é mais fácil de roubar, entendeu? É verdade. Mas não é mais fácil de roubar do que ano de carta. De carta é mais fácil de roubar as coisas. É verdade. Mas é porque assim... Não, quem fala que é... Ah, nota, né, cara? É. Quem fala que nunca roubou, nunca jogou imagem e ação. Ponto. Porra, com certeza. Então, o que acontece? Como é que rouba a imagem e ação? Você tá desenhando assim, aí o cara tá vendo e você fala, é uma caveira. Caveira, porra. Caveira. Eu nunca fiz isso. Eu sempre confiei nas minhas habilidades de desenho. Não, é porque, veja bem, existe uma... Eu não sei se vocês já repararam, mas existe uma lógica quando a gente vai jogar jogo de tabuleiro. Você tem duas alternativas. Ou todo mundo já jogou aquele jogo, ou começa com um cara tendo jogado o jogo e tentando apresentar aquele jogo pra um grupo e convencer aquele grupo a jogar com ele. Isso. Então, esse cara sabe as regras. Não, esse cara vai ter o pior pesadelo da noite dele. Não, depende. Das cinco pessoas que vão jogar com ele, três não vão estar nem aí porque ele tá falando e vão ficar no meio isso do jogo. Isso me gera trauma. Isso me gera trauma. Aí, não, cara. Aí vão ficar no meio do jogo perguntando assim, o que que essa carta faz? Aí olha pode, só, tipo, olha mais só. De pau, sei lá. Ele tá falando isso, mas não pro trauma pessoal dele. É pro um trauma pessoal da ninja inimiga que foi ensinar buraco pra ele e foi jogar com ele como dupla. Enfim, estamos falando de jogo de tabuleiro, não jogo de carta aqui. Mas eu acho que são algumas coisas desse gênero que tornam o jogo mais interessante. O fato também, obviamente, dele poder permitir mais pessoas. Eu não tô, obviamente, eu não tô considerando um MMO, PRG, aquela porra toda de sigla misturada. Uhum. Eu tô falando de assim, se você pegar um console normal, sem conexão à internet, nem nada, um basicão, normalmente você consegue botar quatro pessoas ali, entendeu? Jogando. Uhum. Isso numa situação agradável, sem, e mesmo assim você ainda tem chance de um bater no outro e tal. É comum. Agora, um jogo de tabuleiro, se você pega esses jogos mais elaborados e tal, você pode botar 8 pessoas, você às vezes pode botar até mais do que 8, mas 8 é um número razoável. 8 pessoas jogando e você vai ter todo mundo ali se divertindo tranquilamente, às vezes não tão tranquilamente, mas voltar se divertindo e vai ser uma coisa que a pessoa vai levar pra vida, entendeu? São experiências mais marcantes. A pessoa tem que estimular mais a cabeça. Não tem uma beleza gráfica tanto quanto, mas se o designer das cartas ou dos personagens e tal for bom o suficiente, pode ser que tenha um design interessante. Concordo. Esse lance que você falou da interação com as pessoas eu acho muito interessante, porque esses jogos de tabuleiro, eles rolam às vezes um certo desafio. As pessoas, tipo, gostam de meter o dedo na cara. Por exemplo, o cara que tá explicando as regras, ele fala, não, porque quando você acerta a pergunta, você anda um número de casas referentes a, sei lá, ao número de mamilos da vizinha. Aí normalmente tem alguém na mesa que fala, não, duvido, cadê as regras? Pega as regras. Aí nego pega as regras, aí começa a catar, né? É porque assim, né, normalmente as pessoas leem só a metade das regras, né? Aí sempre tem aquelas regras que ninguém quer usar. Ninguém quer usar. Ah, não, esse E aqui faz alguma coisa, mas a gente nunca precisou usar ele, então vamos continuar sem usar. Um clássico é, pra que serve esse dado aqui? Sei lá, nunca usei. Sei. Não, pra mim o clássico é chegar na imaginação e falar, ah, foda-se, todos jogam. Não quero... Vou todos fazer pra joga. Todo mundo, foda-se. Todos jogam. Não, o que acontece é que no final das contas, né, a situação clássica é, a gente vai jogando e vai pegando a regra. Então acaba que a gente tá doutrinando, a gente tá ensinando várias pessoas a jogar os jogos de tabuleiro de maneira equivocada. A gente precisa achar a gênese, o cara que sabe, que provavelmente é só o criador, sabe com pureza as regras de um determinado jogo. Porque não existe esse, tirando o criador, dificilmente tem um outro cara que saiba todas as regras, tudo bonitinho e tal, porque a gente vai inventando, ou vai contornando, ou não tem paciência de ler as quatro páginas do... Não, o melhor é quando as regras estão embaixo da caixa, você vai amarradão ler, aí cai todas as peças no chão. Essa merda de... Essa merda da pessoa não saber a regra e querer jogar foi exatamente a merda que aconteceu quando a gente foi jogar Bang, quando eu joguei Bang pela primeira vez lá no Ludobardo, que ninguém sabia a porra da regra, aí foi o imbecil ler as regras e nego jogar ao mesmo tempo, e o jogo foi um cocô. Aí tem 15 pessoas com ódio do jogo até hoje, depois eu descobri que é o melhor jogo do mundo. Eu acho que no dia foi um lixo, foi um saco, porque esse jogo aquele dia lá com o Destruidor de Diversão, que é o Ludobar. Destruidor de Diversão? O Destruidor de Diversão, cara. Caralho, se liga no rancor. As melhores descobertas que eu já fiz. Cara, esse jogo é sensacional, cara, é incrível. É muito bom. É porque vocês nunca jogaram Last Night on Earth, cara. Falaremos sobre esse jogo. Pra vocês terem, só pra defender um pouco bem aqui, coisa de 3 segundos, só pra vocês terem uma noção, eu apresentei Tail Bang pra um grupo de amigos que não é nem um pouco ligado à cultura nerd ou nada do gênero, ou essa coisa, essa moda meio hipster de curtir jogos mais excêntricos de tabuleiro. E os caras... todos compraram chapéu de cowboy. E todos compraram chapéu de cowboy e dançaram Macarena numa sexta-tarde. Eu olha só. Isso é incrível. Sexta-tarde. Eu perdi a parte da história que ele falou drogas e álcool, mas beleza. Cara... Eu não sabia com essa realidade que eu considero, eu posso estar equivocado, mas uma realidade nossa. É um grupo de amigos que não tem essa nossa realidade. E eles se amarraram em Bang e querem sempre que eu leve Bang pra jogar e tal. É um jogo que eu acho que se você explicar as regras direitinho, a galera, porra, ele tem um puta apelo. Uhum. É a gangue do Bang. Uma experiência como doutrinador de jogos, assim, só complementando o que o Rastumon... Não é Rastumon, né? Rastumon, sai daqui! complementando o que o Barão de Lantier... Ave Maria! Quase que não sai. Tá meio tenso. Eu vou facilitar a próxima, eu vou botar um nick nem mais fácil. Pô, complementando... dele, caralho. É, pode ser Rastumon, gente, eu não me incomodo, não. Não, agora já era. Complementando... Eu fiz um site sobre Zelda, então não tem problema. Cara, complementando o que o Barão disse aí, eu tive uma experiência recente com doutrinação de pessoas em jogos. Porra, tem um jogo chamado Colonizadores de Catan, que eu vou descrever mais sobre ele ao longo desse programa. Mas ele tem um livro de regras, ele não tem um guiazinho rápido, ele tem um livro que deve ter umas 20, 30 páginas. Mas é porque um RPG. O jogo, ele é difícil de explicar com palavras. Se você chega e escreve, pra você ser bem explícito, você tem que explicar rembimboca de dar parafuseta. Mas depois que você aprende, você lê uma vez e ensina pra outra pessoa, é bem mais fácil, que você mostra na prática. Você apresenta, assim, o tabuleiro, a pessoa tá vendo, ó, esse movimento é assim. Só que pra você descrever, é muito mais complicado. Pensa no xadrez. Como é que é o movimento do cavalo? Pra escrever, você não pode chegar e falar, é um movimento em L. O cara não vai entender. Fala, não, você tem que andar 3 casas na sua frente, depois você pode optar andar pela direita ou pela esquerda mais uma casa. Só que quando você chega uma pessoa e tá mostrando, você chega na porta do tabuleiro e faz o movimento. Então é muito mais fácil de explicar na doutrina. Porra, mas tem que ter um corno que vai pegar, vai ler aquelas 20, 30 páginas, vai tirar as dúvidas porque tem ambiguidade, você tem que entrar no fórum oficial do jogo pra entender aquela regra mais escrota. Que nem RPG. RPG, que porra, quando tu vai jogar RPG, tu acha que todo mundo na tua mesa leu a regra? Isso é só o puto do mestre que tá lá e o advogado. É o mestre. Só que fazer tudo isso pra jogar um jogo de tabuleiro, eu paro, cara. Não, mas sabe qual é a parada? Depois que você joga duas vezes, geral já aprendeu, o negócio é vicia, e foi, esse jogo foi feito por um matemático. Assim, o jogo, ele flui de uma maneira absurda, a estratégia. É um jogo muito bem feito, assim, cada detalhe, assim, ele tem mecanismo de controle de inflação no jogo, pra evitar que os jogadores fiquem com muitos recursos. Nossa. Ele tem sistema de trocas, ele tem negociação, ele tem, cara, assim, o jogo simples. É foda. Não, ele falando assim, parece que é um negócio de outro mundo, mas é porque Catan é um jogo alemão. Então a realidade desses jogos de tabuleiro alemão é diferente mesmo, são jogos com um nível de estratégia muito alto. Então não é igual... A gente tá acostumado a jogar Detetive e War. Feito pra treinar capitães da guerra, né? É tipo mesmo. Isso. Não, ele é um jogo de nível muito avançado, assim, ou europeus que já nasceram jogando esse tipo de coisa. Não é simples. Lançaram aqui no Brasil, acho que a Grow lançou agora. Geralmente quando se você for nessas lojas de brinquedo hoje em dia, qualquer War... todo mundo vem com um mini Catanzinho, assim. Vem com um Catan numa caixinha menorzinha, que é tipo um mini GURPS de Catan. Mini GURPS. Uma versão miniatura... Me parece que é isso, mais fácil de entender, simplificada. Mas eles estão lançando aqui com força. Eles estão querendo inserir esse contexto de jogos alemães com mais força aqui. Não, eu que joguei pra me doutrinar no Settlers of Catan, porque eu já tive vontade de jogar várias vezes, mas nunca eu encontrei ninguém que soubesse direito pra me explicar. É, mas é complicado. Morro do Alemão, partiu. É muito invadido. Mas, então, Ilapso, você que é a nossa fonte infinita de cultura e sabedoria na Ilapsopédia... Ah, eu sou... Tudo bem com você? Tudo bem, cara. Eu queria saber, assim, um pouquinho das origens dos jogos de tabuleiro, assim, porque possivelmente foram os primeiros jogos da humanidade, certo, Ilapso? Cara, quando eu tava estudando pra escrever a dissertação de mestrado, eu tinha um capítulo sobre jogos, então eu tive que correr atrás dessas coisas, porque tinha que fazer algumas coisas básicas, tipo, definir o que é um jogo, etc. Dá um enrolation, né? Tem que criar... volume de páginas, né? O nosso amigo Barão aí também fez esse processo, sabe como é que é? Tem que escrever coisas que tem que ser prolixo até o rabo. Então, Não, e olha que um rabo prolixo não é uma boa ideia, mas você vê que a gente, o que, que a gente não faz pela ciência, né? A gente não faz por um diploma, né? Então, por um diploma. Lendo esse tipo de coisa e indo mais a fundo, né, com o perdão do trocadilho, sobre essa questão de jogos, etc, e origem de jogos, eu me esbarrei lá num artigo de um cara que eu até vou procurar colocar no link, mas agora não me recordo o nome dele, é um nome italiano, que ele tava lá apontando os primeiros jogos da humanidade, etc, e vem coisas assim de 5 mil anos atrás. Então o primeiro desse, possivelmente talvez o primeiro, o jogo mais antigo de que se tem registro, é um jogo de tabuleiro, que é um jogo da pré-dinastia, da época pré-dinastia no Egito, chamado Senet. Esse jogo, alguns de nós aqui pode já tê-lo jogado, porque ele aparece no Tomb Raider 4, não, que é aquele que tem a Lara mais novinha. Tem uma fase que você tá numa tumba, que tem que passar de um pedaço lá, que tem que jogar um jogo de tabuleiro, que é esse jogo, que é um tabuleiro 3x10, tem que avançar lá. É um jogo chamado jogo de corrida, né? Que você tem que chegar a um ponto do tabuleiro primeiro do que os seus adversários. Inimigos. Então, nossos inimigos. Então esse é o primeiro jogo de que se tem notícia, assim, é um jogo de tabuleiro. Aliás, os egípcios, parabéns, né? Os mestres do tempo livre, eles faziam porra toda. Eu achava que fosse aquele calor imbecil também. aquele jogo Mancala, porque eu tinha comprado um jogo de Mancala, que na verdade você não precisa de um tabuleiro nem nada, é só você cavar 12 buracos no chão, pegar, sei lá, 48 sementinhas e usar, entendeu? Pedra. É uma bola de gude misturado com golfe, né? Uhum. Da pré-história. Pois é, mas esse jogo, eu achava que fosse o mais antigo da humanidade. O Senê é o mais antigo? Não, ele é o tabuleiro, né? Porque ele tem, bem ou mal, um tabuleiro montado pra você poder jogar ele. Eles têm um pouquinho de... Tem que fazer os peões, tem que fazer essas coisas que a gente tá tentando definir aqui no jogo como jogo de tabuleiro. Entendi. Tem uma outra dificuldade também, que, por exemplo, o Senê, você acha lá uma porra de uma parede lá com aqueles desenhos pré-históricos pré-histórico é um termo muito forte, né? Os desenhos antigos. Os dinossauros ficavam pra caralho, essa porra, era uma bosta. Beleza. Tenso demais. Não, é porque Terra Nova, né? O cara voltou. Tipo isso, Spielberg, valeu. Aí você consegue achar uns rastros melhores desse tipo de coisa, né? O Mancala tem um problema de que o cara literalmente cavava, né? Então, pra ter um sedimento depositado ali, depois de você comprovar que aquilo era o jogo mesmo, eu realmente não sei. As coisas de Mancala que eu cheguei a ver, o nego achou coisa de 1.300 anos atrás, 1.500 anos, assim. Então é coisa já assim da depois de Cristo, entendeu? Muita coisa na África, etc. Não quer dizer que não tenha sido antes, né? Mas não sei. Assim, esse Senet, os caras rastrearam pra 3.500 antes de Cristo. Então parece um negócio mais antigo mesmo. Mas só acharam traços dele, não acharam nenhuma peça completa. Primeiro que eles foram achar uma peça completa de jogo, um conjuntinho mesmo, é aquele Ur. Eles chamaram de Ur, né? Em cima do nome da cidade lá da Mesopotâmia. Essa porra era Fenícia, não era a história desse Ur? É daquela área ali toda, cara, entendeu? Pedaço ali dos rios Tigre e Eufrates. Esse Ur, que eles acharam lá em Ur, já acharam dois conjuntos inteiros, assim. Ele também é um tabuleiro, e ele aparece em jogo de videogame também, no Uncharted 3 ele aparece. É um daqueles tios que caminho. Então ele é um tabuleirozinho, assim, que tem... Parece uma... Imagina um negócio de amarelinha que você pinta no chão. Só que uma caixa daquilo. Era um joguinho de guerra também, desses antigos, né? E aí, o ponto disso, né, do Egito pro Iraque, tem uma distância geográfica pequena. Mas aí você tem traços disso também na China. O próprio Mahjong seria um exemplo. Ele começou como jogo de tabuleiro, depois ele passou a ser um jogo de Windows. Um jogo comumente usado pelos japoneses para fazer putaria. Pois é jogo de jogo é pornô. É, eu não sabia não. É o Japão. Mahjong, porra, direto, cara. Não, Mahjong, eu achava que a gente... Eu me desconectei um segundo, eu achava que vocês estavam falando ainda sobre o Senet. Não, mas sério, o Japão, qualquer coisa que existe, tem 90% de um japonês usar aquilo pra putaria, cara. Mas o Mahjong é extremamente usado. Porra, tem um Mahjong, inclusive eu até convido vocês, porque eu gostaria muito de jogar esse meu Mahjong. Eu comprei ele, paguei um puta dinheiro no frete, no cacete do imposto e tal. O cacete, pode. Né? Não, e o jogo é bonitinho, fedia pra cacete, porque ele foi embalado nos porões lá de Hong Kong, de alguma casa de prostituição do bairro vermelho. E aí eu tenho pra mim esse negócio, eu guardei ele no armário, nunca mais toquei, porque eu não conhecia ninguém que soubesse jogar e pudesse me ajudar a jogar. jogar. E tivesse a fim de explorar. Eu nunca entendi esse jogo. Como é que joga? Crusher, eu tô contigo. Sempre que eu jogo esse jogo, eu jogo clicando no Windows e tá sendo. Cara, entendeu? Porque você não tinha o Mahjong fisicamente, né? Porque o Mahjong fisicamente, a minha avó tinha um conjuntinho de Mahjong parecido com esse do Barão, que veio dos porões, das casas vermelhas das prostitutas. Caraca, não, peraí, peraí. Prostituta? O Mahjong, ele... Olha, variações, né? Eu falei que, ao contrário... Ah, tá, desculpa. O Mahjong tem uma série de variações. Tem variações que você joga com pessoas, e tem Mahjong que é tipo... paciência. Né? Você joga sozinho também. É. Então, na verdade, assim, é um conjunto dos tijolinhos lá, que é como se fosse um baralho aquilo. Tem Mahjong dominó, Mahjong... Não, dá pra jogar poker com ele. Tem strip Mahjong? Claro que tem, cara. Dá pra ter strip de qualquer coisa, até strip paroim. Mas sabe o que eu fazia? Strip paroim. Strip seria um... Mas sabe o que eu fazia com a porra do Mahjong? Strip, pera, papel, tesoura, lagarto. Peraí, vamos ouvir o que o mestre fazia com a porra do Mahjong. Momento de tensão, o que você fazia? Eu jogava Mahjong com uns 5 anos de... Como é que eu jogava Mahjong? Eu via que tinha pecinhas que pareciam bambus. E tinha outras pecinhas que pareciam bambus. Pecinhas viravam um conjunto de casas de bambus. E tinham pecinhas que pareciam samurais. Eram os personagens da história. E você tinha pecinhas que eram galinhas, e você botava elas num curral também feito de bambus. Cara, e as peças fazia um Farmville com o Mahjong. É, o roleplay do Mahjong aí. Era um Lego pra mim. Aquela quando a gente era criança, tinha um negócio que era um monte de tijolinho assim pra fazer cidade. Tipo um kitzinho de arquiteto de fazer. Tipo um Lego só que de tijolinho. Eu tinha. Eu lembro o nome dessa porra. Mas, porra, e o que tu usava o Mahjong, né? Então? Era de madeira. Eu tinha o Mahjong, então eu fazia. Tu era diferente dos outros, né? Tu era melhor que os outros. Eu tinha samurai maneiro, é verdade, mas não tinha. Então a gente vai levar em consideração que Gol também é um jogo de tabuleiro. Mas Gol é um jogo de tabuleiro. Mas é claro. Não é um jogo de tabuleiro, né? Gol? Ele é um jogo de tabuleiro. Ih. É. Então xadrez também é? Xadrez, claro. Claro que xadrez é. Xadrez tem um tabuleiro. Tem um tabuleiro, não entendi o problema. É a prerrogativa do negócio, não é um tabuleiro. Você tá achando que tem que ter dado também? Se não tiver dado... Deveria, né? Rola. É, o que que... Tá aí, vamos lá. O que caracteriza um jogo de tabuleiro? O tabuleiro. O fato da existência de um tabuleiro. Acho que o tabuleiro é a boa, entendeu? Tem tabuleiro. Então, quando a gente chama de jogo de tabuleiro. Sim, mas é a área de jogo. A área de jogo pré-definida. Ah, então, futebol é um jogo de tabuleiro. Pro Luxemburgo devia ser, cara. Pro Luxemburgo e pro João Santana é, né? Já viu a prancheta? Uh-huh. Jogador de time de basquete também. É tudo jogo de tabuleiro. É. Mas é, cara, porque todos esses jogos, na verdade, eles são originários como jogos de guerra. Uhum. Então, na verdade, tudo aquilo ali é simulação de movimentação de exército. Até imaginação. É, porque às vezes os soldados são mudos, né? Exatamente. Faz sentido. Eu acho que pra gente... E Hitler era um excelente pintor. Então, se a gente for pensar nisso, olha aí as coisas se encaixando. Olha só. É verdade. Observa o movimento do mundo. Eu tô pensando aqui, movimento de guerra. Eu tinha um jogo chamado Tubarão. Tinha um tubarão que ficava girando no tabuleiro. Você tinha que jogar o dado mais rápido. Esse jogo era muito foda. Sai correndo com teu peixinho. Eu fico pensando, cara, o que que isso me ensina sobre a guerra? Não fique no lugar onde tem tubarão. É boa. É, você vai correr. Fato. Pra você pode não ensinar nada, mas pro pessoal de Recife nos anos 90 ensinou muita coisa. Exato. Tipo, o cachalote era mortal. Tem um jogo que eu queria muito jogar, que é um jogo simples pra cacete, que é tipo isso aí. Eu não sei se é o mesmo não, porque é um jogo assim que você tem os robozinhos e um tubarão. E aí você tem que escolher e você tem tipo, você pode ir desmembrando o robô. Não sei se é robô ou pessoa, mas não interessa. Acho que é robô. Você pode ir desmembrando. Cada vez que o tubarão te morde, ou seja, cada vez que você fica por último, você alinha todos os personagens. Então, tipo, 5 pessoas. Aí você bota primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí o cara que tá em último é comido pelo tubarão. Aí perde uma perna. Aí depois perde o se reorganizar a parada e cair de novo, perde outra perna. Entendeu? E até o cara morrer. E aí... Um forca multiplayer com tubarão. É, mas só que não é com palavra. É com... É um pouco... Você tem um pouco de blefe, porque é um pouco também de porrinha. Você diz antecipadamente assim, você fala, eu quero ficar na segunda posição. Você tinha uma carta e morre. Eu quero ficar na segunda posição. Só que aí todo mundo mostra ao mesmo tempo. Então organiza-se dessa forma. Eu não sei de cabeça a regra, porque eu já vi... Ah, tem mais. Devia ter o Roy Scheider pra ele morrer no final. Mas é maneiro. Eu fiquei interessado em jogar esse jogo, até porque é um jogo rápido. É tipo Zombie Dice. É, não, cara. A última vez que você me falou que o jogo era rápido foi aquele De Volta pro Futuro de carta que levou 3 horas e meia. Então, eu não acredito mais em você, cara. Não, peraí. Como é que funciona esse De Volta nota o futuro de carta aí. É um jogo de cartas, tipo o Monopoly Deal, que é de cartas também. Só que isso do De Volta pro Futuro, você tem que jogar com uma DeLorean do lado, porque quando o jogo começa a demorar muito, você entra na DeLorean e avança uma hora no tempo que acaba o jogo, entendeu? Demora muito o jogo, cara. É um negócio até, parafraseando o Pivoto, assim, é que a gente tem a impressão de que tudo que leva o nome De Volta pro Futuro é obrigatoriamente bom. Não é o caso desse jogo, entendeu? Eu tinha essa impressão. Que merda. Então eu não quero jogar, não. Eu também não quero. Ah, então você nunca jogou os jogos de NES, né? Dá licença. Origens dos jogos tabuleiro. Só pra completar esse papo aí, é porque esse tipo de jogo, eles acontecem, eles ocorreram como fenômeno ao longo de todos os outros continentes também. Tem um jogo americano também, do continente americano, um tal de Patule, que era um jogo só as populações da América, do Norte, da América do Sul e da América Central, né? Pessoal Inca, Maia, essas porra toda aí. Que era um tabuleiro. Patulando uns aos outros. Se for, eu não sei. Aí pergunta pros maias. Mas eles desenhavam tipo um X no chão, que era o tabuleiro deles. Desenhavam, se eu falei errado, perdão, eles desenhavam. Ele ia falar em espanhol, de burrado. Eles chavavam. É, de chavavam. Porque ele tá usando um português erudito, desenhavam a teoria. Desenhavam, obrigado. Teoria. É que ele entendeu, é ignorante. E aí eles desenhavam esse tabuleiro no chão e eles levavam coisas que eles estavam dispostos a apostar, tipo um lençol, um coco, a mulher, a casa, a liberdade enquanto do escravo, etc. E apostavam isso. Pô, e ganhava. Eu lembro de uma porno chanchada que eu vi uma vez que o maluco apostou a mulher no poker, alguma coisa assim. Foi um bom filme. Mas... Cara, em Las Vegas isso acontece direto. Assim. Não. Mas a graça desse Patule, pelo que eu andei lendo, é que os caras, antes de jogar, era um acordo meio formal o jogo, e antes de jogar, eles faziam uma reza pra um deus com esses nomes incas bizarros, tipo Makuchachu, que é o deus dos jogos. Então existe um deus dos jogos, que é a parte mais importante desse jogo. Mas aí é um jogo já nos anos 1000 depois de Cristo, assim, 500 anos antes dos espanhóis chegarem, entendeu? Pô, sabe um jogo que tinha mais ou menos nessa época? 1000 antes de Cristo. 500 anos antes do Otário do Cortez quebrar a festa dos caras. 500 antes de Cristo, que tem gente que joga até hoje. Gogos. Gogos. Mas peraí, Gogos é jogo de tabuleiro? Não, Gogos não é jogo de tabuleiro. Pode ser, porque mas você não tem, tinha aquele. Você tem que botar o chão e aí o chão é um tabuleiro. Você tá falando daquele Gogos que a galera colecionava? Isso? Sim. Colecionava não, coleciona. Esse jogo, ele, pessoal, discute as origens, né? Existiam jogos na Grécia Antiga, no início do Império Romano, que você pegava ossinhos de cabra e fazia os mesmos tipos de jogos que você faz com gogos. Assim, você tem que derrubar o ossinho do teu adversário, você tem que... Sempre jogos baseados no skill, né? Na habilidade. Esse jogo pode ser de tabuleiro, a partir do momento que você tem várias modalidades, você pode delimitar a partida a um campo de jogo, a um tabuleiro e falar, ó, perde quem tiver nenhuma pecinha por cima do tabuleiro. É uma forma de jogar. Ossinhos. Tem um amigo meu e do Pivoto, tipo, que quando na infância... Quem é Pivoto? Barra do corda... Puto do Pivoto. Sou eu. Sai do meu podcast, sai do meu podcast. Um amigo em particular. Pivoto é um viado. Do Elapso. Podcast, né? Pivoto é um viado. Quando em sua infância, no interior do Maranhão, brincava com ossos de bode, cara. Ossos de bode, é verdade. Hoje ele brinca com modelos de robô de desenho japonês em escala 1x25, assim. É uma juventude melhor do que a infância dele. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse gênero de jogos de tabuleiro é o fato de que todos eles, ou pelo menos a grande maioria deles, a grande maioria é pleonasmo, né? Foda-se. Pelo menos a maioria esmagadora dos jogos de tabuleiro são jogos competitivos, são jogos em que você disputa a fim de ter um vencedor durante o jogo, porque você está jogando contra ele. Não tem, eu não me lembro de ter nenhum frescobol de tabuleiro em que não há vencedores e perdedores. Caralho, frescobol. Existe um frescobol de tabuleiro, chama senha. Quer dizer, mais ou menos. Como é que funciona? funciona. É um que você tem que fazer. Você tem que fazer uma combinação de quatro pecinhas de cores diferentes. E aí você dá dicas de uma forma meio bizarra, que é complicado demais pra explicar agora. E o adversário tem que acertar. Entendi. Só que, tipo, você pode dizer que você em teoria, cria uma senha pro cara não conseguir acertar, mas não é bem assim. Porque, na verdade, se o cara não consegue acertar a senha, o jogo é chato pra caralho. O jogo só é legal se o cara consegue acertar. Pô, meu pai tinha, não sei por que ele tinha, tipo, cinco cópias desse jogo. E eu gostava muito. É, mas eu achei esse jogo quando eu era criança. Acho que até outro dia eu tava rearrumando as coisas no meu quarto, achei dois exemplares dele. Não sei se eu guardei um, mas não importa. O que importa é que eu quando era criança, eu fiquei com trauma desse jogo, que eu achava ele chato, mas eu nunca entendi, porque eu tinha, sei lá, 7 anos, e eu me dava uma agonia, porque eram as pecinhas microscópicas, e eu sempre subia pra caralho no chão, e se caía, perdia tudo, entendeu? E depois apanhava do pai, né? Que é foda. Pois é. Outro jogo que eu queria saber como é que se joga, porque ele, de repente, é maneiro, mas de repente é realmente o que eu achava quando era criança, é um cocô. O Barão, ele tem um problema quando ele pega nas pecinhas desse jogo, ele rola um reflexo condicionado, ele sente dor, tá ligado? É, de apanhar. É pavloviano esse negócio. Mas você era muito pequeno, você engolia, né, essas pecinhas. Eu não recomendo pra criança abaixo de 16 meses. Eu nunca fui um cara de engolir, eu cuspia. Vai ver, o cuspe, vai ver, era doloroso. Enfim, Crusher. Oi. A gente discutindo assim, todo esse caráter na época em que jogos de tabuleiro foram concebidos, toda essa época em que tinham muitas guerras, táticas de dominação. Você concorda que dá pra enxergar que todo esse lance de disputa e controle de recursos nos jogos de tabuleiro, às vezes trabalho cooperativo, duas equipes lutando pra ver quem é a equipe vencedora, e esses empecilhos que você tem no meio do seu tabuleiro, não ilustra um pouquinho esses jogos, tipo, essas coisas tipo guerra, uma parada meio... Claro, o melhor exemplo disso é o War, né? War destrói amizades. O problema é que Não é War, é Risk agora. É, o War, assim, eu nunca joguei uma partida de War sem brigar com algum amigo. É padrão. Na Nintendo 64. Porque o que você falou, o Ninja Inimigo, você descreveu exatamente uma partida de War. Você começa jogando com objetivo, né? Lá no tabuleiro, conquistar seus territórios. Daqui a pouco você faz uma parceria com um cara pra matar o outro cara, entendeu? Coisa que não é permitido, mas você faz porque é guerra. Uh-huh. E depois você vai e mata outro cara. Mas é permitido. E depois todo mundo descobre que, na verdade, o seu objetivo não tem nada a ver com o que você tava fazendo. Você tava só tacando a putaria no jogo. Não, todo mundo sabe que... depois de 30 minutos, o objetivo é dominar o mundo. Eu chamar de Pink e o Cérebro, o jogo. Mas por que assim, não diz, vocês estavam falando aí, suscitou uma pergunta e eu jogo pra vocês. Tem aquela frase célebre, não sei quem foi que falou, mas não importa, que é, no amor e na guerra vale tudo, né? E na guerra vocês falaram, vale tudo. Existiria espaço pra ter um jogo chamado Love? E como é que seriam as regras? E o que consistiria esse jogo? Ia ser igual War. Putaria. Igual. Só que em vez de territórios, iam ser, sei lá, mulheres. Não, pra mim, cara, esse Love ia ser uma mistura de War com o jogo da garrafa, né? Caralho. Pô, ia ser maneiro. Não ia? Ia fazer até a infância um lugar bem mais fácil. Com certeza. Imagina. Eu teria perdido a virgindade, tipo, uns 15 anos antes. Facilmente. Ou seja, com 15 anos, né? Exatamente. Seria com 2 anos, né? Não, e dá pra colocar um lightning round do Bamboozle nesse jogo aí, que é o salada mista, né? O salada mista bônus, que tem pera, uva, maçã, salada mista e foda. E essa não é nem um pouco sutil. Rapidinho no canto. Porque pera, uva, maçã, salada mista, ainda tem dúvida. Será que ele tá falando de comida? Será que ele tá falando de sacanagem? Agora, quando você fala foda, fica bem claro. É essa dupla interpretação, né? Exatamente. Porque é o jogo. Pô, foi o nome do jogo, né? Foda. Pronto. Foda. Era Love o nome do jogo. Prefiro não, agora é tarde, agora é tarde. Love um das mulheres mais foda para os homens. Foda. Mas, voltando ao assunto, deixando Love pra voltar. Pra uma ideia, pra um ouvinte. Vou ver mandar pra gente? Tirando War, eu não me recordo, pelo menos assim, de nenhum jogo que traz tanto essas características de guerra. Um que eu lembro que tem bastante estratégia, e talvez seja por isso que eu nunca entendi essa porra desse jogo, é Detetive. Que ele não tem nada a ver com guerra, mas a estratégia é fundamental pra você ganhar lá. Mas tirando esses dois, eu não lembro de mais nenhum. Não, pelo menos não conhecido, né? Por brasileiros. Vocês vão citar algum jogo aí que ninguém conhece. A maioria desses jogos de tabuleiro, os europeus sobretudo, geralmente são jogos de guerra. É jogo de... Não necessariamente movimentação de exército, mas é jogo de gestão de recurso. O Catan, por exemplo, que o Mestre Splinter falou, é assim. Eu, muito bom. Eu acho muito importante também que é um jogo que faz você lidar com a competição e o trabalho em equipe também. É um aspecto que, bem ou mal, esses jogos são levados em consideração quando se vê estudos de pessoas trabalhando juntas ou disputando alguma coisa. E é muito interessante levar também como tem a estratégia embutida em muitos desses jogos. Por exemplo, muitas pessoas falam, sei lá, Imagem e Ação não é um jogo que não tem estratégia. Pelo contrário. Na sua bunda. Não, tem sim, tem estratégia. Tem estratégia. Acho que o negócio é só ficar desenhando, tô falando que nem pivô, desenhando. Você acha que é assim, fazendo uns grunhidos e se mexendo como se estivesse tendo ataques epiléticos e as pessoas simplesmente têm que adivinhar. Não, tem a estratégia. Porra, como não? Tem a estratégia. E cadê a estratégia? Porra. Não dá pra mostrar agora, né? Porque Imagem e Ação, é um áudio. Né? Mas não pode falar de Imagem e Ação. O podcast vai contra todas as regras de Imagem e Ação, senão a gente poderia mostrar. Quer um exemplo? Quer um exemplo da estratégia de Imagem e Ação? Imagem e Ação tem um dado ali que muita gente não sabe nem usar aquele dado, que é um dado que ele adiciona uma dificuldade no jogo que você gira ele, aí você tem que desenhar ou de olhos fechados ou, sei lá, com a mão. Isso é novo, isso na minha época não tinha. Com a outra mão. Ah, não, você tá falando Pictionary. Não, Imagem e Ação. É uma Imagem e Ação que eu joguei. É uma Imagem e Ação 3, sei lá. Imagem e Ação 4. Então, mesmo com o dado ou sem o dado, tem uma opção lá que é todos jogam, que todo mundo tem que fazer o desenho. Aí, quando tá todo mundo desenhando... Na verdade, tem que todo mundo adivinhar o desenho. Tem uma opção que as duas ou três ou mais aqui... Não, peraí, veja bem. Quando tem asterisco no, na parada, é porque só um desenha e todo mundo tenta acertar. Sim. Agora, quando é todos jogam, um de cada time desenha. Aí ganha quem adivinhar primeiro. E a estratégia tá aí, porque você tá vendo o seu parceiro desenhar e tá ouvindo todo mundo chutar, enquanto o seu parceiro também tá ouvindo todo mundo chutar e tá meio que entendendo que as pessoas estão desenhando. Então, pelas sacadas que as pessoas vão tendo, pelas coisas que eles vão falando, você às vezes vai só complementando, existe um desenho. Cara, para tudo. Só me tirem uma dúvida, que pode ser uma questão de regional aí. Vocês jogam Imagem e Ação só desenhando ou com mímica também? Mímica. Ah, tá. Só desenho. Não, depende. Isso é pré-estabelecido antes de começar a partida. Depende do jogo. Que por um momento eu me assustei. Eu pensei que... Porque eu nunca joguei... Assim, a gente já joguei com desenho pra zoar, mas por padrão era sempre mímica. Jura? E todos jogam, ok? Todo mundo fica falando, tentando adivinhar, e cinco pessoas fazendo mímica assim. Quando todos jogam, é duas pessoas fazendo mímica, cada uma. Tu imitou um boneco de massa aí, malandro. Primeiro. Mas falando de estratégia, cara, imagina que você é o cara que vai fazer a mímica. E envolve você conhecer, de repente, as pessoas que você tá fazendo a mímica, saber se você pode usar uma piada interna, uma informação que a pessoa vai saber com certeza. Isso. Envolve você decidir se você vai fazer a palavra inteira ou se você vai quebrar. O próprio ato de quebrar, por exemplo, a palavra é uma estratégia. O mestre Splinter adivinhou eu fazendo mímica para os excêntricos terem baús, porque eu sabia, eu comecei a fazer uma mímica de um círculo, apontando o centro do círculo, e falou, centro, cêntrico, excêntricos terem baús, ele acertou. Porra, isso é um pensamento lateral foda. Mas só ele acertaria. Ele podia falar do livro de redes também. Podia ter feito isso também. Mas só não barrou a Ninja Inimiga. A Ninja Inimiga fazendo mímica de mimeógrafo. Ela começou a mexer a mão, é amigo dela. Mimeógrafo. Porra. Eu já consegui fazer. Ou era uma alavanca do Resident Evil, ou era um mimeógrafo, né, cara? Eu fiz alguns amigos meus acertarem clorofila quebrando em cloro e depois em fila. Cloro, eu consegui fazer os caras acertarem em cloro. É só fingir que dar um mergulho e fingir que o olho tá ardendo, pô. Então um cara lavando uma piscina. Pô, mas tem as mimicas que são muito manjadas, que você às vezes vê o cara, quem joga muito, vê o maluco, tipo, fazendo o primeiro movimento. É que nem aquele maluco que acerta qual é a música no primeiro tom. Uhum. Dá um tom. Aí, pã. Ah, uma já sei que música maestro. É Beat It, do Michael Jackson. Uma nota maestro. Aliás, esse é um dos problemas desses jogos de tabuleiro. É o song pop, né? Você não pode ficar jogando. Se você jogar todo dia por uma semana, acabou a graça. Joga fora. É. Não, e tem sempre aquelas pessoas... Não, vamos parar de falar de mímica. Não vou dizer mímica. Além da estratégia e de toda essa parte do... Mas, Ninja Amigo, qual a estratégia que você usa quando você vai fazer mímica? Peraí, você tá fazendo uma mímica de vai tomar no cu agora? É isso mesmo? Isso. Dedo no meio. Para com isso, cara. Tem uns tipos de jogos que eu fico meio puto, que é o tipo de jogo que você não joga, você só rola dado. Por exemplo, eu vou falar que é um jogo assim que eu gostava muito quando eu era criança, e hoje em dia, quando eu fui jogar ele, eu que não vi a hora de acabar o jogo. tanto, porque o jogo é chato, não tem nada. Haters gonna hate, mas jogo da vida é chato pra cacete. Ah, nunca joguei. É baseado na vida. Nunca joguei também. É pra gente dissertar sobre o jogo da vida, porque eu tenho 30 linhas. 30 linhas menos. Pois é, o jogo da vida, assim, eu não sei se vocês pegaram a versão mais recente, eu comprei tipo uma versão que aceitava cartão de crédito e débito da Visa. Ah, é atual. Ah, não, joguei sim, pô. Eu joguei aquele lá que a gente comprou, que você comprou. Então, essa versão é mais animada, né? Tem mais movimentação, porque você pode escolher caminho. Você fala assim, pô, vou viver a vida louca, vou lá só... Vida bandida. É, vida bandida, vou comer mulher, vou andar de skate e tal. Se você quiser... Esse é o filme do Charlie Brown Jr.? Pois é, tem várias vidas. Você pode viver quatro caminhos diferentes. Basicamente é porque a vida só se resume em quatro caminhos. O outro é você fazer uma vida mais regrada, o cara que vai pro trabalho, faz concurso público e tal, tem aquela coisa toda. Você também pode fazer uma vida mais família, tendo todos os filhos e netos, etc e tal. Mas resumidamente, o problema, eu acho que o jogo da vida original, eu tinha muito mais vontade de jogar do que o Monopoly. O Monopoly eu achava muito, muito mais chato. Essa coisa de ser um magnata da indústria imobiliária e tal. Monopoly, pra mim, entra no mesmo problema que o jogo da vida. É um jogo de rolar dados, pronto. É, mas o jogo da vida eu achava maneiro aquela ideia de você... Que eu não sei porquê, mas eu achava que o dinheiro do jogo da vida valia mais. Era como se fosse Libra. E você podia vender, os filhos no final, moleque. Vender os filhos é muito mais real, moleque. Entendeu? É muito mais real. Porque, porra, quem não quer, às vezes, numa situação de desespero... Vender um filho? Tem um puto no bolso. Tu vai vender um moleque pro tráfico de humanos, né? Eu sempre, quando eu me envolvo nessas coisas de podcast, eu falo algumas coisas polêmicas, eu já percebi isso. Mas é só, é humor, gente, é humor, não tem problema. Quem nunca pensou em, porra, vou vender meu filho no Mercado Negro, entendeu? Porra, aí tirar os trocados e tal. E nunca, mas aí o não bebe. E esse jogo ensina muito errado, ele tá se baseando na época dos baby boomers, entendeu? Quem é que vai ter seis filhos e botar no porta-malas do carro? Quem é o maluco que vai, porra, e o controle da natalidade? Essa porra não... Pois é, um lugar que você vende filho e dá pra ter seis filhos não pode ser a mesma China, entendeu? Porque o primeiro eu pensei, tá, é a China que você pode vender os filhos. Mas não é porque você tem seis filhos. Então, os seis filhos lá tem que ter controle de natalidade. Eles têm que, pô, depois do primeiro, tem que fazer uma ligadura de trompa e evitar os outros filhos, entendeu? No jogo da vida, tu toma o golpe da mulher o tempo todo. Porque, assim, eu lembro que tá jogando jogo quando era menor, eu tô aprendendo a jogar, sei lá. Aí você gira a roleta, aí vai andando na escada e, de repente, a pessoa que tá jogando contigo, que sabe das regras, fala, pronto, você ganhou um filho agora. Eu falo, não, mas eu não quero um filho, não, mas você tem que botar o seu filho aí no seu carrinho. Eu, fudeu, não posso escolher se tem filho, não. Mas eu uso camisinha. É, eu tenho AIDS. Devia ter sido opções novos. Tipo, imunidade a filhos, AIDS. Nossa. Cara, o que te deixa imune a filhos não é AIDS, é homossexualismo. Tá. Também. E também gera AIDS. Mas... Pá, joga aquela carta rosa no campo. Nossa. E quando você quer botar sua filha no banco da frente? Mas certo. Olha, pra rolar incesto, por que não? Né? E, porra, e aí filhos tendo filhos, como eu tava vendo outro dia com o pivoto. É, Flight of the Conchords. Ó, explica essa porra aí, filhos tendo filhos, tava vendo com o pivoto. Porra, é essa. Não precisa explicar, não. O problema do jogo da vida, assim como no Banco Imobiliário, é que é um jogo em que você tem poucas decisões, você quase não tem estratégia nenhuma, você... Banco tem... Imobiliário não. Banco Imobiliário, qual é a sua estratégia? Banco Imobiliário, você rola o dado, cara, cai na casa, Imobiliário, compra o lugar. Banco Imobiliário, se você, assim, se você for um bom negociador, você deixa até aquele maluco que se diz bam, o maluco vende a alma pra você. Que é isso? Isso é o que o Milhouse faz no episódio de Simpsons lá. Porque o maluco, você começa a convencer, tipo, o maluco chega e fala, eu quero fechar aqui Morumbi e Interlagos, porque aí é caro pra caralho. Bota o hotel, acabou o jogo. Aí o cara, você fala, pô, então beleza, pra poder eu tenho Interlagos, pra tirar Interlagos eu vou querer fechar o quarteirão verde, que é Copacabana, Atlântica, não sei das quantas, que se você olhar no papel, a probabilidade é muito mais fácil do cara cair, e se você cair no hotel, também é tão não é tão grave quanto cair no Morumbi Interlagos, mas também acaba com o jogo da mesma forma. Faz sentido. E aí, olhando assim, eu até concordo que o Banco Imobiliário é um jogo que você pode fazer uma negociação, tem esse lance. Quando eu joguei joguei com a Ninja Inimiga, por exemplo, eu lembro muito de da galera falando assim. Quando eu joguei com a Ninja Inimiga, você jogou esse jogo uma vez? Não, eu joguei quando eu era criança por muito tempo, aí eu parei de jogar por um bom tempo. Aí um dia ela me falou que amava Banco Imobiliário, aí, como um bom namorado, eu fui, comprei Banco Imobiliário, dei de presente pra ela, e vamos jogar. Aí fomos jogar. Quando fomos jogar, tinha uma hora que alguém falou: estou vendendo essa minha casinha, isso aqui. Aí tinha nego falando: não, vender não vale. Ah, não vale, vou sair dando dinheiro. Não, então vou dar todo o dinheiro pro meu namorado e pronto, ele vai ganhar, nego falava. Mais ou menos. Fora a questão da estratégia, quando você tem uma disparidade entre o nível dos jogadores, você pode usar isso a seu favor, isso é uma estratégia. Então tem a questão, o próprio Banco Imobiliário, você tem uma carta que ela vale muito no começo do jogo, não vale nada no final dela, que é a carta... Que é um real. A carta passe livre da prisão. Você, quando você tá na rodada número 200, que tá tudo tomado, cheio de hotel e casa, cara, é aquele negócio, entrei na prisão. Yes! Vou ficar, quero ficar 4 rodadas aqui, foda-se, eu não saio daqui. E nego, me prende, por favor. É, mas essa vibe toda tem no Monopoly Deal, entendeu? E dura só 15 minutos em vez de 3 dias. Né? Eu acho que a vantagem do Monopoly Deal é isso, eles conseguiram magicamente, não é à toa que esse jogo é mega bem cotado em vários lugares, no Game Board Geek, na Amazon mesmo, a galera que compra e tal, porque é um jogo que conseguiu botar a emoção, ele concentrou a emoção, entendeu? Porque no Monopoly normal, existe essa emoção, mas ela é diluída ao longo de tantas horas que a densidade emocional do fator uau fica diluído. A razão de emoção. Uhum. Fica diluído ao longo de muitas horas, então você sente algumas pontadinhas assim de emoção maneira, mas não é. Agora o Monopoly Deal, ele concentra tudo em 15 minutos, então você, porra, caralho, o moleque disse não, porra, aí agora mandou eu não sei porque eu comprei um negócio no Chile, então algumas cartas eu sei em português, outras estão em espanhol na minha cabeça. Isso, é meio Paraguai, hein? Meio Paraguai. Mas enfim, mas um de cartas que eu comprei outro dia, eu quero jogar também, é o Clue. Eles lançaram um Clue em cartas. Eu quero ver se funciona, se é legal, se não é bom. Essas versões em cartas desses jogos estão reinventando bem esses jogos em geral. Tipo, o Monopoly, sem dúvidas, reinventou ele de uma forma muito boa. E é barato, é R$10 o jogo. Uhum. O meu problema com o Monopoly, e é o mesmo problema com o War, é que é um jogo pra mim que sempre acaba em terremoto. Ninguém joga até alguém ganhar. É sempre não dá, assim. Cara, não dá. Encheu o saco, terremoto! Aí balança mesmo, aí vai dar pra piscina, sei lá. Mas eu joguei uma partida de War há algumas semanas e a gente terminou, foi até o final. Mas é porque durou pouco tempo, porque tem partida de War que dura mais de 30, 40 rodadas, e tem uma hora que ninguém mais enche o saco. Agora, Banco Imobiliário, eu nunca terminei, cara, nenhuma vez. Nunca? Ninguém aguenta. Eu tentei jogar, acho que com o Pivoto também, a versão com cartão de crédito. Quem é Pivoto? Quem é ele? Ah, já disse Pivoto antes. Quem será Pivoto? E lá, a partir de hoje, até o final desse episódio, vai ser o Pivoto, beleza? Porra, que coincidência, hein? Minha namorada também diz isso. A partir de hoje, até o final do episódio, ela fala até aí. Até o final do episódio, é. Mas a gente foi jogar Monopoly com a versão, a gente pensou assim, pô, esse tem cartão de crédito, né? Esse é muito moderno. Não, e os avatarzinhos, assim, que tem os custos prateado, cara, é muito bom. Olha, dá pra usar débito? Pô, a gente pensou assim, Monopoly com cartão, uma coisa mais moderna e tal, vai ser mais rápido. Não, é a mesma merda, é um saco. Não, e demora muito mais, cara, que tem que ficar passando cartão de crédito, tem que digitar negócio. É muito difícil. Eu acho que esses jogos, assim, esses jogos, engraçados, não sei como é que eles se tornaram clássicos, porque eles são chatos, entendeu? Eu acho que eles se tornaram clássicos porque eles são fáceis de jogar, entendeu? Então, a pessoa, quando tem, tipo, 7 anos, esses jogos são recomendados para maiores de 7 anos, sei lá, porque aí não engole mais as peças que nem você quando era criança. Aí quando você tem 7 anos e vai gerar na sua casa e você vai jogar um Banco Imobiliário, é maneiro pra caramba, porque você tem 7 anos. Quando você tem 27 anos, já não é tão maneiro. Não, o Banco Imobiliário era legal quando a gente era criança, porque você falava, puta, tô lidando com dinheiro, sou foda demais, cara. Mãe, tu gastando nota de 100. Falei, Copacabana, meu irmão. Caraca. Quando é que tu gastou uma nota de 100 quando tu era criança, irmão? Caralho. Jamais em tempo algum, mesmo porque eu peguei aquelas épocas de conversão brava de dinheiro. Ou 100 era muito, ou 100 era pouco, então... E aí você brigava pra ver quem ia ser o bancário, né? Porque o cara que mais mexia com o dinheiro. dinheiro. Por 100 cruzeiros. Cara, na real, quando eu era pequeno, 100 era pouco, porque era 100 cruzeiros. Então, meu pai era milionário, ele mostrou o contra-cheque, ele ganhava 41 milhões de, sei lá o que. Usados novos. É, de dinheiros da época. De cruzeiros funny, que é funny money, né? Todo mundo sabe que cruzeiro é funny money, né? É tipo, vale menos que o dinheiro do Banco Imobiliário. as notas mais maneiras com o Machado de Assis. Além desses jogos que a gente tem de só rolar o dado e chegar até o final, como o jogo da vida que você não toma decisões, tem alguns que você tem que testar os seus conhecimentos ou testar as suas habilidades de desenho, mímica, whatever, que, como o Ilapso até botou aqui na pauta, eu achei interessante, são jogos de corrida, né? Quem chega ao final primeiro. Não que um jogo da vida não seja desse tipo, mas jogo da vida ganha quem rodar melhor o dado, chegar no final e virar magnata. Pronto. É dado, é roleta. Roleta. Tipo perfil também, né? Você vai respondendo as paradinhas direito, você vai rodando o campo. Pois é. Um jogo de corrida, mas que você bota suas habilidades não só de desenho, mas também mentais, seria perfil, imaginação, jogos em que você... Master, pra você avançar, master. Você tem algum tipo de quiz, algum tipo de prenda que você tem que pagar, ou, sei lá, tem que... Bambuzo! Cara, e tem desses jogos de corrida e botar desafio mental, tem os melhores jogos desse tipo se chamam Dicionário e Jogo da Academia. Não, melhor é o Show do Milhão, cara, porque eu não sei se pode ficar milionário. Cara... Que conheceu o Silvio Santos. Vocês conhecem Dicionário e Academia? Nunca ouvi falar. Academia não, desculpa. Falar. É Enciclopédia. Não conheço. Eu conheço Dicionário e Enciclopédia, mas não como jogos. Como é que são esses jogos? Dicionário, aquele que você tem que achar uma palavra no Dicionário, o Ninja Inimigo já jogou. Se não me engano, na casa do Comandante Cobra. Qual é o objetivo da... Ele já jogou com certeza, agora que eu lembrei. Ele não odiou, não? Não, ele começou a sacanear e falar bundas, peitos. Ah, lembrei. Ele odiou, sim. Cara, Academia, Mestre Pinto, porque o nome do jogo é Jogo do Dicionário Academia Grow. Sim. Falou Academia. Porque o nome do jogo... O dicionário é o seguinte, ele já existia antes da Grow botar em jogo. Existia o jogo de você pegar um dicionário da tua prateleira, você pegar um grupo de amigos e falar... Palavra, você fala que existia o dicionário, pô. Palavra XPTO, que significa? Aí vem um cara, fala, chuta um significado, outro amigo chuta. Todo mundo tá tentando blefar e falar o significado correto. E depois as pessoas têm que adivinhar qual é o correto. Se você votar no de um amigo teu, ele anda mais do que se ele acertar a resposta certa. Exato, mas vai, mas se eu posso jogar esse jogo com o meu dicionário, por que eu compraria o jogo da Grow? Porque você vai ter que ficar meia hora procurando uma palavra difícil no dicionário, e o jogo da Grow já vem com a palavra difícil e o significado dela. Sim, e é por isso, aí... e é porque é isso que a Grow faz, cara. Vem com uma coisa que você pode fazer sozinho. Mas, cara, depois dessa parte do dicionário, que é o jogo mais simples, eles fizeram agora um jogo que é a enciclopédia. Qual é a ideia dele? É a mesma coisa, só que em vez de botar uma palavra, ele bota um questionamento. Bota, por exemplo, por que que existem ovos de galinha que são da cor laranja e ovos de galinha que são da cor branca? Ah, entendi. Cada um tem que dar uma explicação pra aquilo. E vai escrevendo no papel, todo mundo entrega, pô. Agora não lembro, pô. Mas entrega. Questionamento, tá? Entrega pro cara que tá sendo o narrador daquela rodada, né? Que vai revezando. E aquele cara vai ler todas as respostas inventadas junto com a resposta certa. E todo mundo vota. Cara, quando você bota uma galera que, assim, que tem paciência, que tem criatividade. Cara, o negócio é assim, é absurdamente difícil de você acertar. Tipo, por que o prêmio Plutzer tem esse nome? Aí o cara fala, cara, porque era o nome de um tanque de guerra da Praça da Paz que foi parado pelo cara que ficou na frente do tanque. Aí o outro fala, não, porque foi o cara que morreu no ano do prêmio e foi homenageado. O cara, você começa a viajar. Nossa. E tu fica, caralho, fudeu, vou votar no do neguinho, o neguinho tá na frente, não posso. esse jogo que o Mestre Splinter tava falando, eu conheço ele como Jogo dos Curiosos, Jogo do Guia dos Curiosos. Eu tenho ele há mais de, sei lá, 15 anos, sei lá, 12 anos. Que eu me amarrava, porque ele tinha um negócio. Primeiro que eu me amarrava com o fato de ter um visorzinho daquele vermelho, que quando você enfiava a carta, a resposta se revelava, porque a resposta tava escrita com uma cor que só aparecia, que era, obviamente, tipo, sei lá, azul, e aí, ou preto, não sei, não importa, mas ela era revelada quando ficava com dentro o vidrozinho, entendeu? Uhum. Aí ela tinha, era exatamente isso, tinha uma palavra e aí você, todo mundo tinha que inventar a parada, e era jogo de tabuleiro, porque a pessoa ia somando ponto e ia andando as casas no tabuleiro. Tinha um outro jogo que eu me amava, que era Nonsense, que tinha uns negócios de você falar bebendo água, com a boca cheia de água. Não, que esse me morreu engasgando, foda, né? Pois é, esse eu me desfiz, mas eu queria, era um que eu gostava muito, mas o Guia dos Curiosos foi um dos poucos jogos antigos de tabuleiro que eu tinha, que eu mantive, porque eu me diverti muito com essa coisa de inventar a história. Você joga com a galera criativa querendo jogar mesmo? É que teve um dia também que eu tava sem saco, aí eu escrevia piadinhas pras pessoas lerem lá, tipo, sei lá. Se aloprava a parada. É. tem um que a gente jogou até recentemente que entra nessa ideia do que vocês falaram, que é aquele Cards Against Humanity, que não é tabuleiro, é de carta só, que foi um jogo Kickstarter, o Ludo Bardo comprou só uma expansão, depois comprou o jogo original, mas que é a mesma coisa desse esquema aí, você puxa uma carta lá que tem uma cor, que tem uma frase com lacunas, e aí você pega as suas cartas pra completar as lacunas, e aí alguém vai escolher a melhor forma de completar aquela lacuna. E as cartas brancas têm escrito qualquer coisa, assim. A Big Black Dick. Tem escrito. Nossa, mas a Bigger Blacker Dick. e tem uma carta com lacunas que é: você não viveu de verdade até que tenha experimentado lacuna e lacuna ao mesmo tempo. Ou seja, a Big Black Dick and a Bigger Black Dick ao mesmo tempo. Tinha um jogo que não era corrida, eu achei bem interessante. Não sei se alguém que jogou, um jogo chamado Tirateima. Alguém jogou? Esse nome não me é estranho. É porque eu não lembro futebol na televisão. Eu não lembro se foi a Grove, se foi a Estrela, foi alguma empresa, obviamente, que lançou aqui no Brasil. Grove. Como é que era o jogo? O tabuleiro é um campo de futebol e você tem jogadores espalhados, já fixos no campo, né? Eles fazem parte do tabuleiro. E cada jogador sai dele três direções, né? Como se fossem trajetórias da bola possíveis. Ele pode tocar pra um outro jogador, pode chutar pra fora, pode jogar pro time adversário, ou pode os caras que estão perto do gol podem fazer o gol, ou podem jogar em cima do goleiro, enfim. Tem sempre três possibilidades. Como é que é o jogo? É um jogo de perguntas e respostas, mas com um quê de passo-repassa, porque você pode pagar prendas e ter que fazer coisas ridículas, só que todos com a temática de futebol. Então o jogo é o seguinte: diga três jogadores da seleção de 70. Aí o cara vai ter que acertar. Se o cara acertar, ele joga um dado. Aí se sair um ou dois, a bola segue a trajetória do um ou dois. Se sair três ou quatro, segue do meio. Se tirar cinco ou seis, ele só pode rodar o dado se ele acertar. Se ele errar, ele perde automaticamente a bola pro time adversário. E o objetivo é pro cara adversário, né? Que são duas pessoas jogando. O objetivo é justamente você fazer o gol, né? Então é um jogo de um contra um, perguntas de futebol, só que você pode tirar uma carta que não é de pergunta, que é de prenda. É do tipo, cante o hino do seu time imitando uma galinha, imitando a voz do Barney, dos Flintstones. Faça polichinelos com a perna torta do Garrincha. Tipo... Genial. ideia de corrida, só que ele bota um tabuleiro que o objetivo não é uma corrida linear, né? É você acertar uma certa sequência de perguntas que te permita entrar com a bola no objetivo, né? Ele particiona, né, a corrida, né? É bem bolado, É muito bem bolado. É muito bem bolado. É bolado. Pois é, acho que não sai mais esse jogo aqui, cara. Cara, não Qual sai. Qual é o nome dele? Tirateima. É da Grow. Você achou já ele aí? A Grow, inclusive, pra mim, ela tá meio apagada depois que a Hasbro... a Hasbro pegou tudo de volta, né? Pois é, ela... E eu sabia que eu levei séculos pra... Eu já sabia inglês bem e tal, mas levou séculos pra cair a ficha de que Grow significava... Olha crescer, só, né? Crescer. Olha só, caiu a ficha agora pra mim? Eu não sabia, não. Parabéns a todos vocês. Caraca! Dá licença, muito preciso beber água depois. Explodiu minha cabeça aqui. Cara, não vou nem falar da Glaslit então, né, cara? Que aí alguém vai ficar maluco daqui a pouco. Agora fala. Essa eu não tô ligado, não. Agora fala. É, porque a gente fala Glaslit errado, né? Mas é Glaslight, né? Porque eles faziam coisa de plástico. Caraca. Tá, então por que em toda a propaganda era Glaslit? Porque aqui no Brasil falava Glaslit, né, cara? Então tá, né? Falam Texaco aqui, em vez de Texaco também. É bom, pra... Texaco. Não, ó, o senhor da eternidade vai concordar comigo. Glaslight tá errado. Glaslit, é Glaslit. É tipo, o meu pra mim é Gilles, Zangief e Glaslit. É, fala Gaio. A minha coleção de bonecos do MacGyver, que tinha até um clipe, era da Glaslit. Não tinha nada de Glaslight, não. É do tipo, é light. É. Né? Leve. E glass é vidro. Glaslight quer dizer plástico? Não, é? Não, é o nome do material. Eu não sei essa porra, mas eu não caguei. Mas era o nome do mais caramba. E Estrela é o único que é sem graça, né? Porque Estrela, foda-se. O que é Estrela? Não, mas é o único que tem um lema maneiro, que é Estrela, o melhor da brincadeira. Que nem rima, mas é muito maneiro, assim. Mas vai. Aí depois, daqui a pouco, a gente descobre que tem. A gente vai descobrir depois que a estrela é alguma coisa nazista, zoada, é que a gente não sabe. Né? Não, essa tá caralho. A estrela cultua o Satã. É, aí o cara tá congelado esperando ser revista. Cara, aqui entrei no site da Grow, cara, eu fiquei meio triste, assim, porque só tem coisa chata, tipo aqui, ó. Tem aquele jogo Alquimia, aí tem uma imagem e ação Júnior, Lousa Mágica, que é aquele do boneco, do brinquedinho do Toy Story, que você sacode, apaga o desenho. Caraca, é muito foda esse troço, é legal pra caralho. Muito maneiro. Trunfo do Corinthians, assim, não é nem um trunfo normal, é o trunfo Corinthians. Aí tem coisa da Mônica. O cara foi carioca. É, super trunfo do Corinthians. Que merda. A boneca da Mônica, patinadora, que é muito maneira, porque ela canta uma música muito engraçada, assim, que tinha oportunidade Bulini, a Mônica, patinadora. Volta tudo, como é que funciona o super trunfo do Corinthians, cara? Peraí, ah, não sei, cara, sei lá, Marcelinho e sei lá, Rincon, não sei como é. Tem, sei lá, 22 jogadores, quantas cartas tem? O elefantinho quer falar alguma coisa. Fala aí, elefantinho. Monclar? Ah, sou eu, foi mal. É, você queria falar alguma coisa aí. Não, o pivô, você entrou no site da Grow errado. Eu tô aqui, ó, Grow War, Batalhas Mitológicas. Irado, eu entrei no crianças, deixa eu ir no adultos, então, vamos ver. Que é isso, é o War God of War, então? Colonizados de Catan é a primeira coisa que aparece. Eu já joguei um War de Star Wars, foi maneiro. É maneiro. Não, o War de Star Wars é uma merda, porque é o mapa mundo normal, com escrito lá, Tatooine na... Não, ele é menor, ele é diferente. Não, é mais ou menos a mesma lógica. Que irado, ó, a Grow tá tentando reconquistar um território aí, tá rolando... Tá invadindo o Vladivostok aí da Hasbro. Mas eles estão lançando War e a Hasbro lança Risk, tem duas empresas lançando o mesmo jogo aqui, é isso mesmo? Mais ou menos. E a estrela, tristemente, eu acho que tá lançando Guerra. Se vocês repararem, eu acho Guerra. Que ela devia abraçar o pouco de dignidade que ela tem e se aposentar, entendeu? Porque a estrela, ela tá pegando todos os jogos que eram dela ou de alguma maneira tinham a ver com ela, e ela tá mudando o nome e tipo, como agora tem o jogo, tem o Life, né, que é o jogo da vida, eles estão tentando manter a ideia de jogo da vida, entendeu? Pegando essas coisas todas e mantendo a ideia do jogo, fazendo um desenho, uma arte de caixa tosca e fazer detetive, entendeu? Essas coisas assim. Entendi. Eu acho que, pô, não tem espaço mais pra isso, né? Eu acho que eles têm que aceitar. Ó, a Academia sai pela Grow ainda, hein? Então, veneno aqui. Ah, tem Scotland Yard ainda, cara. Esse jogo é difícil pra caralho. Scotland Yard é o meu jogo de tabuleiro preferido. Eu tenho. É difícil, cara, pra criança. Pra criança é difícil pra caralho. Até é hoje... europeu, esse é europeu. Foi um dos primeiros desses mais europeus, assim, que vieram pra cá. E até hoje eu vou jogar Scotland Yard e eu nunca consigo matar quando são aquelas perguntas difíceis no final, aqueles casos mais difíceis. Eu nunca consigo acertar tudo. Nunca. A gente é tudo burro. Muito, ninguém... jogo de tabuleiro tem um problema, que é o maior problema de todos, que é o dono do jogo. Que vem pra Scotland Yard, que vem pra Perfil, que vem pra Master, qualquer coisa. Uma vez eu tava jogando, acho que Master, na casa de uma amiga minha, aí tiraram uma carta, aí, primeira dica, tinha 20 dicas, alguma coisa assim. Aí falou, sou médico, tostão. Pois é, a garota vira tipo um Akinator, né, de um universo reduzido. Exatamente. Cara, agora uma coisa... Não é mérito nenhum, né, o cara só decorou todas as cartas. Né? Tá. É tipo, parabéns, você é gordo. Cara, Eu tenho o Master, né, a versão antigona. E, assim, eu tenho uma coisa, eu posso insistir que mesmo jogando muitas vezes Master, são tantas as cartas, e cada carta tendo perguntas de 9 temas diferentes, eu tô falando de carta pra caralho. Assim, nem que eu tenha a memória divina, eu vou conseguir decorar a porra toda. Então deveria ter sido Perfil que não, eu joguei. Não, e o escroto é o seguinte, Perfil é mais limitado. O escroto do Master é o seguinte, se você é o dono do jogo, não importa o quanto de cultura inútil você tenha, vamos te desmerecer quando você acertar a porra da pergunta. Quando vier o cara falar qual é a maior montanha da Grécia, claro, você é Monte Olimpo. Aí o cara, filho da puta, decorou a resposta. É que nem o dono do videogame, cara. Tu vai jogar jogo de luta na casa do cara que tem o jogo, aí quando tu perder, tu vai falar, ah, mas tu tem o jogo, não vale. Tu fala isso quando tu vem jogar Street Fighter vs Tekken comigo. Não, eu só falo que você ficou treinando combo aí. Ah, treinando? Ficou treinando combo. Caralho. Caraca, meu irmão, essa é a melhor desculpa de 96, cara. King of Fighters 96 me rendeu muita porradaria por conta de nego falar, ah, velho, esse combo aí não vale. Porradaria de verdade, né? Sobre a cara. Lógico, óbvio. Ombrada no meio do... Não, quando eu digo porradaria é sair do bar e sentar o cacete mesmo. É porrada mesmo. Mas agora, pra aproveitar esse papo aqui, pra gente finalizar, os jogos mais antigos que a gente jogou quando era criança, a gente até chegou a comentar, eles ficaram bem datados. Hoje em dia você se pergunta, por que que eu jogo esse Banco Imobiliário, cara? Você não tá achando? Vai ter de ouvinte fã de Banco Imobiliário xingando a gente? Foda-se. Pra que eu vou jogar aí? É porque eles não conhecem vários outros jogos. Se eles conhecessem, eles provavelmente estariam xingando. Isso é maneiro. Foi visto que precisava de uma criatividade, né, assim, dos jogos de tabuleiro. E hoje em dia tem saído uma quantidade incrível de jogos tão criativos e tão divertidos que ninguém conhece, que me deixa um pouco triste. Volta e meia, alguém me apresenta um jogo de tabuleiro novo que eu nunca ouvi falar, que não é da Estrela, que não é Detetive, que não é Scotland Yard, que não é foda-se. E vem e os jogos. E eu acho muito maneiro, eu acho uma pena isso não tá na estante das lojas americanas, assim, do lado do headset que o Mestre Splinter acabou de comprar. Eu fico chateado. É o público-alvo aqui, cara. O público-alvo aqui pra esse tipo de jogo é família. É público-família. Uhum. Tem que jogar desde o garoto de 3 anos, que já não tá mais engolindo a peça, até a vovó. Se for até uma a vovó faixa... que tá engolindo a peça. Que tá engolindo a peça, que é na dentadura, né? Se fugir disso, esses caras não lançam aqui. O Catan eu já acho um absurdo em termos de ousadia. Os caras estarem lançando aqui. O que lança aqui é Monopoly, Monopoly Toy Story, Monopoly Star Wars, Monopoly não sei o quê. Aí Detetive, Detetive Simpsons. Você conta a casa do Cid? Pô, não, mas existe Monopoly Pixar, não é Toy Story não. Monopoly Pixar. Simpsons, acho que é muito maneiro. É só Monopoly Detetive... asterístico. Eu tenho o Detetive, o Clue, o Simpsons lá no ABD. A gente tem lá no trabalho, o Barão quem comprou o Detetive... quem matou o Sr. Burns. Quem matou o Sr. Burns. É, baseado naquele episódio do... Da Maggie. Quem matou o Sr. Spoiler. Já sabe ganhar o jogo agora. Por exemplo, se você entrar no Board Game Geek, acho que é esse o nome do site, tem lá Monopoly Final Fantasy, pra você baixar o PDF bonitão, assim, e você faz o seu. Tem muita gente que faz isso. Tem uma veia forte de galera que faz isso. Por exemplo, o Barão tem o Bang, super universo expandido infinito, porque ele pegou várias versões de funk, fizeram e imprimiu com um papel bonitinho, assim. Então o Bang que a gente joga lá é um Bang com 15 mil expansões, que virou Bang Infinito, a gente descobriu. Bang Looper. Bang Looper, né? Pra quem tem dificuldade com inglês aí, tem um site que eu miguei muito antes de comprar Catan, que eu fui ler a respeito. CCAA.com.br. Você entra, você... www.ilhadotabuleiro.com.br. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Lá eles têm um acervo com vários jogos, cara. Eles falam sobre jogos, tem fórum. Tem um bem legal que eu vejo, que até o nosso amigo Bode passou pra gente, que foi o ludomania.com.br, que lá ele tem bastante reviews de jogos. A galera faz resenha dos joguinhos. Aí no Rio tem alguma luderia? Não. Castelo das Peças? Não, então, exatamente o que eu ia falar. Tem o Castelo das Peças, que é uma reunião mensal no Espoleto, lá do Lago do Machado. Caralho. Que eu já tive pra ir várias vezes. Eu também, mas eu nunca... Não sei porquê, porque ninguém vai comigo, sei lá. Pô, a gente pode marcar. Vamos marcar isso aí. Marcar pra marcar. É que aqui em São Paulo tem uma bem legal, né? Que é um bar e uma luderia. Então você senta lá, pega um jogo e fica jogando e bebendo lá. Isso que eu acho que além do dia São Paulo e também. E comendo lanches caros. Quando eu fui, eu quis muito ir nesse lugar. Eu e o Mestre Peter acabamos que não fomos, não sei porquê. Mas era o lugar marcando de Metallica. Quero marcando de marcar. Então vocês estão convidados. Por favor, vamos lá. Mas que seja uma vez que eu vou, hein? Pô, são dois lugares que quero ir. Na luderia em São Paulo e naquele bar taberna de Brasília. Ah, o bar taberna eu já fui lá. É o lugar onde chamam Coca-Cola de a poção do futuro. Aqui no Rio tem também aquela gibiteria que tem a Vila Mimosa aqui, também é maneiro. Também tem, é na Rua Ceará. Tem passagem secreta pra aquele bar de motoqueiro. Vários jogos e diversão. Porra. Caralho, passagem secreta pra bar de motoqueiro, me explica isso. É, aquele que tinha ali, eu não vou lembrar o nome. Heavy Duty, exatamente. E tem aquela gibiteria ali em Ipanema, naquela galeria na Visconde de alguma coisa? Tem, que vende aí coisa de RPG também. Que de vez em quando o pessoal faz uns encontros ali. Mas a luderia do Espoleto ali no Lago do Machado é mensal. É uma coisa que acontece sempre mesmo. Pô, e eu vou dar uma dica pro pessoal que tá ouvindo, de repente. Se vocês procurarem por Tabletop, eu acho que é só procurar por Tabletop que já serve. Tem um show que é muito bem bolado a ideia pra quem quer saber mais sobre jogos de tabuleiro, quer aprender um pouco, que é um cara que sempre convida uma galera, tipo, um dos criadores do Big Bang Theory e tal, ele convida uma galera e joga, mas a ideia dele é ensinar o jogo, entendeu? Ensinar os jogos diferentes, assim. Então, pô, eu acho interessante, pra quem tá querendo aprender e descobrir mais sobre esse universo de jogos de tabuleiro, é uma ótima dica. É, o Tabletop é tipo um Fala Mais Joga do Play TV, só que o foco não é ficar falando e largar o controle, é jogar combo mesmo. Fala Mais Joga. É, o combo Fala Mais Joga. Só que os caras jogam de verdade, entendeu? E a gente tem um pouco tempo aqui, então eu queria saber quem aqui tem um jogo, assim, bem alternativo, que não é tão conhecido, que queira falar um pouquinho, queira recomendar pras pessoas, dizer assim, por favor. É eu. Vai lá, Dai. Eu também tenho. É o Hero Quest? Como é que a gente não falou de Hero Quest ainda? Caralho, me amarraste. Todo mundo pula na cadeira. Para tudo, deleta tudo, vou começar de novo. Vamos começar um podcast sobre Hero Quest. Hero Quest, já! Coisa de diversão. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Nietzsche Inimigo e hoje a gente vai falar de Hero Quest. Fala aí, Cruz. Hero Quest é isso aí. Um podcast próprio, cara. Merece mesmo. Então, olha só, a gente não vai falar sobre Hero Quest hoje, porque Hero Quest foi provavelmente o primeiro contato que todo mundo teve aqui com RPG, né? Porque aquilo era um mini RPG de tabuleiro e é um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei. E se você quiser jogar ele de novo, tu tá fudido, porque você só encontra ele no Mercado Livre com o olho do rabo. Sério? Felipe, para, cala a boca, minha Splinter. Você tem Barão esse jogo? Eu dei ele. Não, deixa eu explicar agora. Agora é hora da vergonha. Agora é a vergonha. O Barão tá com uma. Chegou numa crise de meia-idade. Ele tá vendendo tudo que ele tem, assim. Aí ele tá vendendo a preços ridículos. E o Hero Quest tem nego que vende a R$5.000. Eu tô vendo aqui R$5.000 e eu dei o meu. Vende mesmo. Você deu pra quem? O Barão vai lá se matar já volta. Meu, que provavelmente jogou fora. Você nem lembra pra quem você deu? Foi pra um primo meu, mas ele provavelmente jogou fora. O primo jogou R$5.000 no lixo. Era o tipo de coisa que eu não imaginaria nunca que fosse ficar. Cara, eu acho que se eu tivesse uma grana do tempo, eu ia fazer isso. Eu ia voltar pro meu do passado e falar as coisas que eu não deveria jogar fora. Porque eu sempre acho que eu vou precisar daquelas metas. Só que eu agora tô no momento da minha vida que eu acho que eu não preciso de mais porra nenhuma. Que o negócio é ter um e-book reader, um iPhone e mais nada na vida. É isso. Eu falei que você estava errado. Eu te falei esse tempo todo. Cara, então, que loucura. Enquanto o Barão fica ali na lamentação infinita dele. Não, isso é infinito, cara. Porra. Caralho, o vilão do Hero Quest é igualzinho o chefão do Puden Axia. Vou mandar aqui. Mas, Splinter, eu peço desculpas porque eu precisei calar a boca. Porque eu achei que o Barão tinha o Hero Quest ainda. Então, eu vou falar que uma pessoa que provavelmente tem e provavelmente não sabe o valor que é. E outro dia eu vi comentando que, porra, eu tenho que vender essa porra, eu tenho que me desfazer disso. Fala que é o nosso amigo Fritz. Vou bater nele. Sério mesmo? Sabe, cara? Bater nele na mão. Ele não escuta o podcast, então a gente vai comprar dele por R$50 e ele vai achar que tá fazendo o melhor negócio da vida dele. Mas a gente vai jogar ou vai vender por R$5.000. Não, exatamente. Mas deixa eu comprar pra eu me vingar quando ele falou que os paulistas é tudo trouxa. Deixa eu vou fazer a proposta pra ele, mano. Vai ser a sua vingança, vingança do Arara. Enfim, Hero Quest em breve num episódio do Eu Gosto de Jogos. Agora, Daigo, recomende, por favor, um joguinho aí pra galera. Não é um joguinho, é o joguinho. Eu ainda não entendo como é que vocês não encostaram nele a mão. Chama Last Night on Earth. Olha só. Como é que funciona? Eu joguei um joguinho parecido, sabia? Eu vou mandar mensagem pro amigo meu pra pegar o nome dele. Vê qual que é o nome pra ver se é um plágio, se é mais antigo, não sei como é. É a música do Green Day, isso. Só fazer um parênteses. Já joga o Green Day. Desculpa interromper todo mundo. Eu procurei no eBay, eu achei por R$6,50 o Hero Quest. Hero Quest? Beleza, então compra aí. Pega aí. Não, eu quero que vocês confiram, por favor, pra ver se eu não tô entendendo errado. Mas R$6,50 o Hero Quest. É o manual. É o PDF pra você fazer. É o original, né? É porque na Inglaterra não deve ser tão... Na Europa e nos Estados Unidos não deve ser uma coisa tão rara, talvez, entendeu? Mas, então, é a versão da Milton Browning. Mas por que as pessoas não fazem o contrabando de Hero Quest e fica milionário, em vez de cocaína? Porra, o ágil, sei lá. Não sei. Ela faz o seguinte, compra aí. Não, se cara, isso, e o né, deles é falando... miniatura, não é de papelãozinho igual o nosso aqui, não. Mas cara, o mesmo, é muito mas melhor. Que eu joguei era de miniatura. Então, olha só. Desculpa, podem voltar. Só porque eu fiquei transtornado. A gente só recomenda Hero Quest. Foda-se o resto. Vamos terminar. Tô zoando. Last Man Standing. Vai lá, Daigo. Último Homem de Pé. Não, é a última noite na Terra. Como é que funciona? Vocês que jogam Left 4 Dead pra caralho, já estão acostumados com o Apocalipse Zumbi, Walking Dead, essas bucetas. esses culocos zumbificados aí, podre, caindo nos pedaços. O negócio é o seguinte, mistura o quê? Mistura o tabuleiro, mistura um pouquinho de card game e inventividade. Olha só, gostei dessa entonação. Porque tipo, você escolhe um personagem, ou então se o dono do jogo for sacando, você embaralha e pega um. Aí cada personagem tem sua característica. Tem lá o padre, que dá mais dano com... perceba. Dá mais dano com como é que chama? Cruz. Arma de porrada, ele não pode usar arma de fogo. Entendi. O xerife sempre começa com o 45. O filho do xerife tem, acho que, duas ações por turno, porque ele é velocista. Porque ele é corrupto. Porque ele é corredor na escola. Entendi. Deixa eu ver. A filha do fazendeiro conserta equipamentos quebrados na sua mão. E o grande lance é você jogar no tabuleiro com as suas pecinhas, com esses atributos e enfrentar zumbis que são outras pecinhas? Ou você só tem que chegar... Não, o lance é o seguinte. Tem que chegar a um ponto? Não, assim, tem vários tipos de jogo, mas o mais normal é, assim, três personagens que são... Assim, é legal jogar com quatro pessoas. Tem. Três são personagens tentando fazer um dos objetivos, tipo, sei lá, as entradas da cidade, ou... Alcançar o helicóptero. Bem Resident Evil isso mesmo. Sei lá, as entradas da cidade, ou então chegar no aeroporto onde tem um tec-tec esperando, ou então explodir a cidade com você dentro, fazer ali o último sacrifício. Aí como é que é? Três pessoas pegam um ou três personagens, e uma das pessoas joga com os zumbis. Ah, entendi. É tipo mestre. Uhum. Entendi. Não, mas aí o zumbi tem... O cara que joga com os zumbis tem objetivos próprios também, tipo, pegar todo mundo. Maneiro. Então, abrir a cidade pra eles poderem sair. Então, é isso aí. Tá aí a recomendação da... Como é que é o nome do... Ah, e é bom realmente, porque esse jogo eu já quase comprei uma vez, mas eu não sabia se era boa. Até postei o link pra vocês aí. Devia ter pego. Porra, eu não sabia se era bom, se não era bom. Ele tava vendendo na Comic Con. Aí tá caro, hein? No Gateplay tá $30 ele. Não, ele tava vendendo na Comic Con. Eu quase comprei, mas eu não... Acabei bobeando. Então vamos lá, quem dá mais? Qual a próxima pessoa que quer falar? Rapidinho. Review curto. Eu vou falar do mestre tão desconhecido que é baseado numa série famosa. É o Game of Thrones. Porra. Que é bem, bem maneiro. Mas assim, você demora umas 2 horas só pra você aprender as regras. É isso. Mas depois que você aprende, pega... Tem regra de incesto? Não tem regra de incesto. Então não é Game of Thrones. Não tem peitinho. Não é Game of Thrones. Falhou. Não tem peitinho, cara. Porra. Não, e tem mais de um Game of Thrones, inclusive. Fizeram depois pra expansões baseadas nos livros subsequentes. É alemão o jogo. Jogo alemão. Nossa. Ah, tinha que ser. É bom. Por isso que é tão complexo. Não, tem cara de ser complexo. Eu nunca nem vi na minha frente, mas... Complexo do alemão. Mas eu nunca nem vi na frente, mas agora, como tá ficando popular a série como um todo, né? Deve ter mais gente aqui no Brasil que tenha. É bem difícil conseguir. Só tem. Dizem que só tem o fabricante. Pode ser falar que com meus pais adiaram, mas um jogo no Brasil. Porra, imagina. O Chateaubriand, né? Trouxe essa primeira televisão, né? Aí trouxe agora um exemplar do Game of Thrones, né? Não, mas peraí, qual Chateaubriand? Aquele socialite dentuço viado? O quê? Eu da televisão mesmo, amor. Ah, tá, o Assis? Fato curioso. O Assis Chateaubriand. Eu soube que minha mãe, sem favor, piadinhas ou conotações dúbias, sentou no colo do Chateaubriand. Olha só. Ela era pequena, né? Ela era jovem. O Assis Chateaubriand era tipo o Papai Noel daquela época, assim. Pois é, eu soube outro dia, eu falei, caraca, que história. Mas história, né? Curta, mas é uma história. Só um parêntese rápido aqui, o Game of Thrones saiu aqui no Brasil pra Devir. Então... Sério? Ah, Devir. Devir que já trouxe Battletech e já trouxe outras coisas. Battletech. Ou pelo menos é o que diz o BoardGameGeek.com, né? Eu confio neles em geral pra jogos de tabuleiro. Eles costumam ser bons. Bang, o Barão vai me ajudar. Bang é um jogo excepcional, um jogo italiano, um jogo de tabuleiro que dá pra, se não me engano, 4 a 6 pessoas, procede? Na verdade, existem regras novas que permitem até 3 pessoas chegando a 8. Nossa. Entendi. Então, o original é 4 a 6 e com expansões, 4, etc, 3 a 8. 4 a 7. Enfim, dá pra gente pra cacete jogar. E não. A história é o seguinte, você tem um xerife, né? Tem foras da lei, tem os assistentes do os xerifes, os deputies, e tem os renegados. E cada um deles tem diferentes objetivos. A exceção do xerife, ninguém sabe quem é o quê. E você tem que atirar nos outros meio que às cegas, assim, ou começando a traçar perfis pra começar a tentar descobrir quem é quem. Sabe aquele jogo que eu nunca lembro o nome, que você tem que dar piscadinha pra pessoa morrer? Como é que é o detetive. Nome? Detetive. Então, esse é um detetive, é um steroid, tá ligado? É o detetive de escola, que é o da piscadinha. E é muito mais irado do que... É muito mais maneiro que... É, muito mais maneiro, isso é verdade. Não, eu sinto em discordar, porque eu acho que, assim, o que seria um detetive mais sinistro, ou sob efeito de esteroide, seria o... aquele... A Cidade Dorme. É, exatamente. Não, o paintball é um detetive e um esteroide. Beleza, a guerra é um detetive esteroide. E a exceção do xerife, ninguém sabe quem é o quê, e você tem que descobrir exatamente pelas ações das pessoas, né? E o objetivo dos deputies, né, dos assistentes do xerife, é o mesmo do xerife, que é acabar com os renegados e os fora da lei. É limpar o crime da cidade. Exatamente. O objetivo dos fora da lei é acabar com o xerife, ou seja, acabar com a lei. E o objetivo do renegado é ser o último homem de pé. Ué. Ele tem que acabar com todo mundo. É o Bruce Willis, cara. É o Bruce Willis no Duro de Matar 4. E você, ao mesmo tempo, escolhe um personagem também, e cada personagem tem um feat diferente que vai te permitir fazer coisas diferentes no jogo. Tem um cara, por exemplo, que pra você conseguir acertar um tiro nele, você tem que dar dois tiros, na verdade. Porra, só no double tap. Tem umas coisinhas ali que realmente adicionam uma dificuldade, né? Pra não ser só aquele, vou tirar todo mundo e foda-se. Tem umas regrinhas, mas... O jogo é maneiro, parece ser mais maneiro do que quando eu joguei. Quando a próxima vez que a gente jogar, eu te convido. Tudo bem. Cara, quando a gente jogou nesse jogo, foi muito ruim. Foi horroroso. Eu também fiquei achando aquele jogo horroroso. Mas aí o pessoal lá no trabalho me convenceu a jogar de novo. Eu joguei de novo e falei, caraca, esse jogo é muito bom, cara. Então, mas vocês jogaram essa porra com o Destruidor da Felicidade Alheia. Isso, Destruidor da Diversão. Jogou com o Destruidor da Diversão dos jogos de tabuleiro, cara. Como o Destruidor da Diversão. Porque ele é o Ludo Babaca. Cara, ele é muito chato. Mas então, alguém tá muito desesperado. Jogar com ele deve ser um inferno, né? Alguém tá muito desesperado em fazer um reviewzinho, podemos terminar o programa agora. Pô, eu faria, cara. Então vai lá. Você vai cortar mesmo? Não, faça muito. Se você fizer muito rápido, eu não vou cortar, não. Não, quando eu comecei a falar na primeira parte do programa sobre Catan. Catan é um jogo onde quatro pessoas dividem uma nova terra, uma ilha que tem que ser colonizada. Você tem que botar suas cidades em certos territórios que dão determinados recursos. Você tem que administrar ovelhas, que no caso é a carne, madeira, argila pra fazer tijolo e alvenaria, e pedras pra você fazer castelos. Então você administra e trigo, que é o alimento. Você administra esses recursos, você pode trocar com os outros jogadores, você pode fazer um porto e fazer trocas comerciais com Deus sabe quem, porque não precisa ter necessariamente com outros jogadores. Seu objetivo é, com os recursos certos, montar novas cidades, e ganha quem junta 10 pontos primeiro. Cada tipo de cidade vale um certo tipo de pontos. Não existe necessariamente um confronto armado contra os seus oponentes. Você não pode destruir o que já foi construído por eles. Você pode simplesmente construir antes que eles no território que você deseja. Mas é um jogo muito interessante, porque foi um matemático alemão que fez. Então, existem muita probabilidade no jogo. Cada tipo de território tem a probabilidade de sair. Existe uma regra pra acabar com... evitar a inflação, que é a regra do ladrão. Toda vez que sai 7 na rolagem de dois dados, que é o número mais comum, todo mundo que tiver mais de 7 cartas de recurso na mão tem que jogar fora metade delas, necessariamente. Nossa. Então, assim, o jogo ele é muito bem bolado em relação à sistemática. E existem várias estratégias, porque o jogo dá pontos extras. Se você é o cara que tem a maior estrada contínua no jogo, você ganha 2 pontos na sua contagem pra chegar mais perto do 10. Existem as cartas de desenvolvimento, que você pode trocar recursos por upgrade na sua civilização, que é, por exemplo, agora eu posso, minhas estradas valem por 2, agora eu quero que todo mundo que tenha madeira me pague uma madeira, agora eu posso ter carta que vale 1 ponto. Em inglês, isso aí dá problema. Com certeza. Aí tem carta que vale 1 ponto, você esconde ela junto com as outras cartas e você já tá com 1 ponto na frente dos inimigos e ele não sabe disso. Então é um jogo que tem várias estratégias. Você pode fazer um rush de madeira e argila pra poder ter a maior estrada, você pode fazer um rush de pedra pra construir castelo, que dá mais recurso. Assim, é um jogo bem complexo, só que com duas partidas você já tá entendendo bem a mecânica a ponto de competir com quem já vem jogando há algum tempo. Caraca, e eu tô acostumado a jogar imagem e ação do tipo, quais são as regras? Vamos jogando e vai aprendendo. Aí no meio do jogo já sabe. Tem que jogar duas partidas pra você... duas partidas pra você pegar as manhas, cara. Entendi. Senão você vira pato fácil. Então vamos jogar, mas me convida pra jogar, mas Splinter? Eu convido pra jogar, cara. Só convidar, né, cara? Então vamos marcar de marcar? Vamos marcar de marcar. Então fechou, vamos marcar de marcar e vamos marcar pra terminar esse programa agora. Boa. Podcast, eu gosto de jogos. E o Barão ficou bolado agora, porque não tá acostumado com isso. Então, Barão, tudo bem com você? Opa, tudo não, eu não fiquei bolado não, porque eu tava vendo um vídeo sobre como os cachorros são felizes. Ó, isso aí. Então aproveita esse vídeo que não tem nada a ver com o que eu vou te perguntar e me diga, você tem alguma conclusão que você tirou dessa nossa discussão, nesse papo cabeça legal, divertido do episódio de hoje? Eu tenho, cara. No final das contas, as maçãs, elas não cabem na complexidade que uma laranjeira tem a oferecer, entendeu? É por isso que você não encontra tanta maçã e laranjeira quanto você poderia imaginar. Que é do mesmo tamanho, né? A maçã e a laranja. Então o que é que não maçã dá, geralmente tem no Largo do Machado. Ó. Oh. Olha isso. Laranja tem laranjeiras. Faz sentido. É uma piada frutinha que... Frutinha lá também, laranjeiras. Quem vai entender, ô, frutinha. É isso aí. E, Lápis, você acha que é válido a gente um dia pensar em fazer um episódio de reviews especial jogos de tabuleiro? Já vamos fazer aí o de Catan. Vamos todos jogar Catan. Vamos também todos jogar uma maravilhosa partida de Bang. Eu tô com um aqui também que eu arrumei recentemente lá em Brasília, que os caras do Ministério do Planejamento desenvolveram, chamado Ataque à Torre. O cara me deu de graça pra... porque eu falei que tinha um podcast, mas eu nunca joguei. Não tem nada a ver com Nova York, essas coisas não, né? Não, não tem nada a ver com Nova York. Não, é medieval. Tem mais a ver com Castle Crashers, inclusive. Eu vou levar isso aqui pra gente jogar. E vamos fazer reviews. Vamos fazer reviews de jogos de tabuleiro. Excelente. Se os ouvintes querem colaborar e dizer se acharam válida a ideia dos reviews de tabuleiros ou não, ou então falar das experiências com jogos Ludofuckers, que o Ludo babaca não... Vocês querem tomar no cu também? Pra qual... Ludofuckers. Então tá, né? E se o nosso amigo Barão de... Barão de não sei o que lá, Barão de Munchausen, de Lantier, quiser mandar um e-mail pra gente dizendo a opinião dele sobre o episódio, como ficou, pra onde ele deve mandar, Crusher? Ensina pra ele. Então, ele entra lá no Gmail, né? Porque quem usa Hotmail é viado. Não. Quem usa Gmail é viado. E... A não ser que o cara utilize Outlook.com. O novo, é. Aí sim. Pode. É bom. É, ele escreve lá no campo de From para eu gosto de jogos @baixofeitiço.com. Não, no From ele não escreve nada. Ele escreve no Tio. O From é o dele. É verdade, né? Depende. Se ele, não, se ele quiser se passar por outra pessoa, pode ser. Aí faz um telnet. Caralho, também. Daigo! Oi. Se o nosso amigo Barão de Lantier quiser seguir a gente em todas as nossas transmídias que participamos, onde como eu faço, gente? Como eu faço, Bibi? Como eu faço? Não, depende. Se ele quiser ir pros Facebook da vida, lá pros Mark Zuckersbergas, tem ali o facebook.com/baixofrentesopa. É isso aí. Bonito. Tem o Twitchicos. O nosso amigo senhor da eternidade não trabalha, não gosta, não aprecia, mas é twitter.com/baixofrentesopa também, né? Muito criativo. É, porra. Tamo valendo tudo. E temos mais dois hoje em dia. Senhor, não, peraí. Será que ajudar? Ainda tem a nossa vendinha lá, na nossa lojinha lá no Phoenix Down, né? Não estamos vendendo nada no Phoenix Down, mas também... Estamos vendendo o direito dos outros xingarem a gente, cara. Ah, isso é de graça. Temos um canal também de streaming, né, Senhor Eternidade, onde você fica lá com o Solid. Solid, né? Tenho, mas tá parado porque o Solid vai fazer uma provinha, ele é gay, acho que ele para de jogar. Prova, mas me diz como é que eu... Depois de amanhã. Mas me diz como é que eu faço pra ouvir, se eu quiser ouvir. Eu tô na dúvida, assim, eu aparentemente tenho muitas questões. Então, se você... Deixa eu falar, caralho. Cala a boca. Se você está... www.twitch.tv/baixofrentesopa. Olha só. Boa, gostei. Se você está ouvindo o nosso episódio, mas ainda quer saber como você faz pra ouvir, como o nosso amigo Barão acabou de perguntar, acesse www.baixofrentesopa.com e baixe o nosso podcast lá. Lá tem também instruções pra você assinar o podcast no iTunes e, por que não, a nossa comunidade no Steam, Lapso. Qual é? Ah, entra no Steam e procura, pô. Procure por Baixo Frente Soco. E é com isso que a gente se despede. Um abraço e até semana que vem. Peraí, cara. Eu tenho direito de resposta do convidado, cara. Jabá do educado, Pedro. Jabá do convidado. Convidado, jabá. É, não, então. Eu, na verdade, cara, se eu tenho só esse momento pra falar, eu gostaria de dizer, e o Pivoto eu acho que pode assinar embaixo, eu sou um cara interessante o suficiente pra mulheres solteiras. Então, Se você for uma mulher e estiver solteira e for razoavelmente aprazível, pô, manda aí um. Mas e se ela ficar mais sugata e não estiver solteira? Pô, eu não tenho problema. Se ela tiver, aí tudo bem, mas se ela não tiver, eu não tenho. Você pode conferir o portfólio desse rapaz na página no Facebook dele, facebook.com/studart7. Olha só. Studart7. É isso mesmo? Eu não sabia. Eu conferi agora também pra ver. É isso mesmo? É porque eu não sei mesmo. É isso mesmo. Você fez igual ao seu Twitter. Ficou esperto. Genial, deixa eu ver, peraí. Parabéns. Porra, que fácil. Eu fiz que nem eu sou coerente. Olha, é verdade. É isso mesmo. Eu sou coerente. Assim como o nosso amigo El Mamute, você pode encontrar ele em diversas séries e programas. Algumas, por exemplo, que você recomenda em especial, meu amigo. Os Buchas. Tá passando no Multishow todo domingo, 18h30. A gente recomenda os Buchas uma vez a cada 3 episódios. Pô, cara, mas é porque muito bom. Passou o episódio da Magá essa semana. É muito bom. Tem a Binton. Muito bom o episódio. Muito bom. Tem quem? Tem o Mamute? Tem o Mamute? Bianca Binton. Bianca Binton. Você tem o Mamute? Bianca Binton. Tem o Mamute, caralho. Tem o Mamute? Sempre tem, cara. Então, beleza. É isso aí. Com essa... Muito obrigado pelo convite. Com essa, eu digo de nada. E aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz final de semana. Se você está ouvindo na gente, se não, foda-se. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Fala pra você. Foda-se. Viado, caralho. Aliás. Peraí, tá tocando. Caraca, o que eu tô fazendo aqui? Tá tocando? Não, eu. Ih! Tá raspando no meu ouvido, só de fudeu. Ai, meu Deus! Tá muito bizarro isso. Ah, pronto. Alô, senhores. Corrodanes. Senhor Corrodanes. Eu já disse que é muito estranho quando as pessoas me chamam de senhor, velho. Pô, é um clássico, né? Quando você era criança, o cara falava, foda-se, outro, corroda-se aí. Senta no meu pau, acomoda-se. Aí alguém mandava um saxo, foda-se. Aí rolava aquele saxo, silêncio. Foda-se, era saxo, foda-se. Aí um dia eu respondi um corrodane-se. Caralho. Aí GG. Combinação de ataque. Caralho, watch out. Opa, dois, três. Aí tá lá em Nova York, aí deu essa merda aí. Mas, olha que bacana, fechando no meu na hora que me perguntaram. Opa, Nova York, alô. Né? Tá muito então, bom aí. De novo, fingindo que nada aconteceu. Alô. E aí? Eu não tô ouvindo ninguém, hein? Ih, não tô ouvindo ninguém. Tá ouvindo agora? Mais um pra você comprar o headphone. Aí, de novo. Vamos lá. Então, vamos lá. Mestre. Alô. Voltou. Alô. Tamo ouvindo. Alô. Tá mais alô. Essa porra aí pede. Que acha, meu amigo? Derruba ele. Alô. Peraí que eu vou tentar ver se... Qual o problema da pessoa assim? Ele não tá ouvindo a gente falar alô, não vai fazer ele ouvir. Ele tá tentando, não tá? É que o cara acha que a gente não tá ouvindo ele também. Tá. Aí ele fala várias vezes, faz com que a gente ouça. É, a gente ouviu. Mas por telefone é assim, com esse cara. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Tá me ouvindo? Alô. Alô. Alô. Como tua mãe, como tua mulher... Você está me ouvindo? Dona Sebastião. Deixa eu te falar. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Então, Barão de Lantier, está me ouvindo? Como a sua mãe? Alô, alô. Como o seu pai? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Não. Acho que não, cara. Cara, isso tem a cara de ser... A gente pode sempre defenestrar ele, cara. Uma pena. Então, vou passar a pergunta adiante. Mestre Splinter. Eu. Péssima escolha. E aí, galera, olha só, reproduzir aqui, ó. Mi, que sou eu. Cara, você tem HeroQuest? Thiago, não, eu tinha, mas não tenho mais, carinha triste. Por quê? Nada não, cara, tranquilo. Você descobriu que tem aviso aí. O Fritz? Isso, não tem mais não. Ah, que sacanagem. Porra, ele se desfez dele. Uma pena. Pois é, caraca, meu irmão, isso aí não se conserta, né, cara?